Este é o episódio 60 do Até Tenho Amigos Que São. O Lourenço Crespo, que foi mencionado quando na semana passada conversei com a Primeira-Dama, já tinha sido um dos vários convidados do episódio 19, o especial Cafetra, do ano passado. Ele foi, ou é, de Kimomeba, Sanleio e Iguanas, e acabou de lançar 9 canções, o primeiro disco dele a solo. Agora, tal como o Ema há uns meses, volta sozinho ao podcast. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. Estamos aqui no teu quarto? Sim. Certo? Certo. Estou a olhar para os teus filmes? Estes são os teus filmes? Aqui. Sim, sim. Esses são os meus. Os do meu pai estão na sala. Além de caixa inteira de Friends? Já. Yeah. Ok. Caixa inteira. Sim, e tem quase tudo de Seinfeld, só que a minha cadela roeu um dos DVDs. Ok. Tipo, um dos CDs mesmo, então ficou ainda mais incompleto do que estava. São coisas formativas para ti, é isso? Como assim? Seinfeld e Friends. Ah, sim, eu curto bem os dois. Eu adorava Friends, fogo. Eu vi aquilo imensas vezes. Sério? Yeah. E ainda hoje gosto, já. Yeah. Começaste a ver quando aquilo era dobrado? Não, eu não sabia disso. Eu comecei a ver quando voltou a dar na RTP2. Ok. Tipo há uns anos, e sim, ao mesmo tempo que dava uma temporada saía o DVD com o autocolantezinho a dizer a famosa série da 2 com aquele símbolo ainda pixelizado. Sim. Tá na maior parte desses. Mas sabias que tinha passado dobrado? Disseram-me depois, já. Yeah. Por isso é que, porque alguém gozou imenso comigo de ouvir Friends e disseram que era dobrado. Eu nem fazia ideia. Foi, era horrível. Foi uma altura em que eles acharam que tu podias dobrar séries tipo americanas, tipo pois, gigantes, e que as pessoas iam ver e ninguém viu, acho eu, e por isso eles depois desistiram logo. Um pouco depois. Estavas a falar do Seinfeld, também tens ali aquele documentário do. É pá, alguém é seca, fogo. Eu nunca vi. Não tem graça nenhuma, e metade é com outro comediante. Sim. Sem graça nenhuma também. E o Seinfeld é um bocado psycho, por isso tipo. É sempre assim desconfortável vê-lo. Eu acho. Aquele no Talking Funny, eu vejo mesmo que ele é. Pá, que ele não tem assim muita sensibilidade, não é? Não, não tem muita. Por isso não gostei muito. Mas então és fã dele? Não és fã dele? Sou, curto bué. Eu adoro a série. A sensibilidade da série é mais Larry David do que Seinfeld? Não, o Larry David parece uma pessoa com mais coração. Sim. Do que o Seinfeld. Sim, o Seinfeld parece não ter mesmo sentimentos às vezes. Ele no Talking Funny diz umas cenas mesmo tipo, ou tem graça ou não é vida ou assim. E também se vê bué isso com o da Tina Fey, que eles são os dois bué parecidos. E estão vestidos de igual também. Da comida assim, Game Coffee. Isso nunca vi, esse episódio é fixe. Eu curto, eu acho graça aqui. Não, eu vi esse, vários episódios da série, não vi esse específico da Tina Fey. Tens de ver. É recente, não é? Que eu me lembro, não, eu estava a ver 30 Rock na altura. Ah, então pronto. Ainda não tinha acabado. Não, ainda não tinha acabado 30 Rock. Tens aí o Billy Elliot. Thank you for também, curto bué. Pá, isso é a pior secção. Tipo, esse lado é o lado dos piores filmes. Tipo, David, eu tenho o blood. Qual é o problema desses filmes? Tipo, qual? Queen John Malkovich, Why Hard to Huckabees. Pá, esse é horrível. Esse é do David Russell. O David Russell é incrível. Isto é o último filme em que ele é ele próprio. Eu não curto muito este filme, mas é o último filme em que ele é ele próprio. Ele a seguir a isto virou-se para os filmes de Oscar. Que horror. Eu vi o Falling with Disaster e o Three Kings são incríveis. Pá, eu não gosto de nada. Qual é que é o primeiro? Fighting with Disaster. Com o Ben Stiller, não é? Eu nunca vi esse. Mas não, pá, eu detesto o David O. Russell. Eu vi o Joy esta semana. Tá bem, o Joy é horrível. Bem, não, mas não é. Que, pá, o Joy é muito mau. Eu não sei como é que ele existe. E não sei como é que um filme de um gajo que, pá, para mim, ele sabe escrever filmes. E sabe escrever filmes muito bem. Esqueceu-se nos últimos anos, não sei porquê. Mas qual? O Três Reis? É muito Three Kings é muito bom, meu. Pá, eu que me lembro. Mas o Three Kings não é só dele. Uma grande seca. Pá, eu curto para o Three Kings. Mas o Joy acaba com alguém a dizer: tipo, isto foi uma viagem mesmo longa, não foi? É tipo, teoricamente, um filme desses conta uma história, tipo, começa num lado e acaba no outro. Tipo, todos os filmes são uma grande história, tipo, uma grande aventura, tipo, um grande. We've come a long way, é uma coisa assim do género. Tipo. Pá, eu estou-me a lembrar agora do filme, aquilo tem uns momentos tão ridículos. Aquela, como é que se chama, a mulher do Robert De Niro, a namorada que ele arranja, quem é essa? Isabella Rossellini, não é? Ah, sim. Epá, essa personagem é tão ridículo. É pá, fazer uma personagem tipo. Nada daquele filme está credível, nem bem feito. E ele antes desse fez outro também muito a mal, tipo. O American Hustle. Também não gosto do American. E já viste ele a discutir com a atriz do. Com a Lily Tomlin, nós somos atriz do coisa. Lily Tomlin é uma. A Lily Tomlin é tipo uma. Ela é uma atriz incrível e é uma stand-up comedian. Não conheço nada tipo isso. Conheço filmes do Altman. Epá, não sei. Nashville. Também não. Não curto. Não curto muito. Tipo, mas, viu o Shortcuts e o Nashville? Ela é do Shortcuts e do Nashville. Ela é incrível em ambos. Mas, ela no Shortcuts é a mulher do Tom Waits. Trabalha naquele. Epá, pois é. Não acho graça nenhuma a isso. Uh-uh. Mas vi outro. Não, isso aqui é o Long Goodbye, que é dele, não é? Isso parece-me boy fixe. Um amigo meu recomendou-me e parece boy fixe. É o Elliot Gould, que na altura, lembro que o Elliot Gould era uma estrela. E ele é o pai da Mónica e do. Eu sei. Ele é o estilo de curto. Ele era um leading man nos anos 70. Pois, eu sei. Mesmo, tipo, eu ainda não vi nada com ele dessa altura, tipo, que ele era assim jovem. É esse o Long Goodbye e o Mesh. Mesh? O filme da M-A-S-H. Série? M-A-S-H. Não, o filme que deu origem à série. Ah, ok. Que é o Altman, foi o primeiro filme do. Não foi o primeiro filme do Altman, mas foi tipo o primeiro êxito do Altman que o permitiu fazer mais filmes. Uhum. Sim, ter orçamentos maiores e não sei o quê. Pá, mas sim, mas isso é assim a secção que eu tipo. Que eu ligo menos, acho eu. Quer dizer, não, tem o F. Fraud. Estás a ter mal de todos os filmes que estão ali. Tipo. Não, os não gostas de mim? Eu gosto do Billy Elliot. Eu é fixe. E o John Malkovich, eu gostava. Eu curto o Billy Elliot. Eu vi pai e meio. Pai, eu vi que o pai quando tinha 12 anos. Qual? Ou 11, o Billy Elliot. Sim. Na mesma altura que vi o outro, o Bing John Malkovich. E gostei bem dos dois. Mas hoje em dia, pensando no Bing John Malkovich, não acontece nada a ver. Okay. Parece-me boé chato a dada altura o filme. Mas nunca mais revi. Eu, para mim, o Billy Elliot é que se torna chato a dada altura. Tipo, eu acho que o boé da fixe até metade. Uhum. Está muito bem construído, não sei o quê. Depois, quando fica uma história, tipo, mais. Para as emoções e não sei o que, já não. Pai, eu nunca mais vi, mas eu adorava. Não sei o que, era fixe. Ela é boa, é fixe no filme. E é aquela. É uma florada mesmo bonita, eu acho. E tens o Kill Bill, também odeias? Não, mas tipo, também não a vou rever. O Wrecking for a Dream, também odeias? Eu curto for a Dream todo. Está-se bem, curto. Eu curto o Jared Leto como ator, acho que ele é boa, é fixe. Ele é um ator fixe. Curto, já. Yeah. E ele tem outro filme qualquer que eu curti que também fiquei. Ah, aquele filme horrível também, o Dallas Buyers Club. Sim. Tipo, ele está fixe nesse filme também. O gajo é bom. Ok. E vi uma vez no Largo Camões. Quando não o cumprimentei. Ele estava a tocar, não curto muito. Eu estava a sair do metro e ele estava tipo a fazer um pré-show para o telejornal em cima de um. Daquela estátua cá no. Não é no Largo Camões, mas mal sai do metro. Sim. Há uma estátua lá, por acaso não sei qual é. Feita à brasileira. Ah. E o gajo estava lá em cima, okay, a tocar uma grande guitarrada 30 Seconds to Mars com um mini grupo de emos muito boé contentes. E aí vi o boé de perto, ele já com o cabelo comprido. E também odeias o Saints of Sleep? Epá, isso é terrível. Esse eu comprei mesmo sem ter visto e esse filme é péssimo. Esse filme é. O que é que odeias mais? Thanks for Smoking ou Thank You for Smoking? É, acho que é Thank You for Smoking. Está-se bem. É na boa. Eu vi isso no cinema quando ainda não sabia que era o Jason Reitman. Foi antes do Juno. É fixe, tem aquele fun fact que ele está sendo um ciguete no filme. Okay. Mas é um bocado tipo. O filme está sempre com aquela graçola que eles nunca estão a fumar. Estás a ver? Está sempre bem presente no filme. Que eles tipo, e ninguém fuma no filme. Isso é um bocado annoying. Mas. O Maquinista nunca vi. Só vi uma vez também. Só vi uma vez, tipo, não apetece. É castanho o filme, estás a ver? É tipo, fez-me tipo o Rock'n'Roller do Guy Ritchie. Estás a ver? Que é todo assim castanho. Pá, isso não me puxa muito. Isso é o menor dos problemas do rock and roll. Foi. Não é. Eu acho que é o principal, é aquele ser tudo castanho. E depois é o filme é horrível. Pois é isso, por isso é que eu disse que o menor dos problemas é. Nem me lembro nada. Mas tipo, está ali o 8 Mile. Tudo que tá aqui. Não odeio nada, tudo que está aí. Qual é o outro? Aquele é o filme dos irmãos Marx, qual é? Acho que é o da Universidade. Nunca vi. Yeah, é o dos irmãos Marx da Universidade. Nunca vi. Eu curto. Tem graça. Eu curto os gajos, mais ou menos. Eu curto os Lord Marx. odeio mas tipo, olha lá, está aqui o Sea Biscuit, meu. Eu nunca vi isso. Mas tipo, para ganhar. E pá, Sin City, tipo, isto é aqueles filmes assim um bocado. Até que tem este fixe, Dormas de Ser é fixe, 8 Mile é fixe, tem o pior filme que eu tenho em DVD, acho eu, que é o Mosqueteiro. Yeah. Tim Roth? Isso era de uma altura, eu lembro que fiquei tipo, ah, isto deve ser tipo, muito bom, muito bom. O Homem da Máscara de Ferro, estás Sim. a ver? E esse filme, na altura, estava em grande promoção, tipo a 11€. Que, tipo, que era bué da barata, que eu ainda comprava DVDs a 30. Sim. Tipo este, o Pet e yeah, o Pacha, o Imperador, custou-me 30€. Foi na altura que tinham acabado de aparecer. Há, boés, há alguns aí que eram mesmo tipo, que ainda foram caríssimos quando era novidade. Mas eu entro lá, tu curtes? Já, curto. Esse é fixe. Fez o Big. O Big nunca acabei de ver, não consegui, não apeteceu. Chegou à parte do piano e vi pouco. Só querias ver a parte do piano. Pá, não, eu cheguei à parte do piano e fiquei tipo. Ainda não ouvi a YouTube. Mas tem, e há aqui uns que não dá para ver, mas tem este que ainda não revi. Recebi no Natal. Isso é o Source Code. Já. O Source Code não é muito fixe. O Moon é muito mais fixe. Pois é. Sabes quem é o realizador, certo? O Nathan Jones, o filho do. Ah, o filho do Bowie. Eu não sei o que é que ele vai fazer agora. Ele vai fazer um. Já quer dizer, está quase a sair, é o novo do. É o filme do Warcraft. World of Warcraft. É isso. Mas eu não percebo como é que ele tipo, conseguiu esse trabalho, tendo estes dois filmes assim meio indie. Só tipo, fez assim um tipo. Só mostra o que ele é. É sempre assim, o gajo do Jurassic World, do Colin Trevor, uhum. Ele tinha só um filme. Eu sei, mas eu não percebo tipo, Safety Not Guaranteed. Mas porque eu não gosto muito sequer do filme. E acho que se provou que ela não é muito fixe. Mas eu não sei porque é que eles dão esses trabalhos assim, tipo. Parece um bocado arriscado, não é? Não, um bocado arriscado. As pessoas mostram que têm algum tipo de talento, o resto é tipo. Mas eles saem mais baratos ou assim? Tipo, é isso? Saem muito mais baratos. É mais por aí. Saem mais baratos e são competentes a fazer alguma coisa. E pá, e sei lá. Às vezes isso corre mal. Mas eu gostei. Eu curto bem do Jake Gyllenhaal. Ele é um ator bué da fixe, mesmo. Gosto bué dele. Mesmo. E tens que outros filmes é que tens aí? Pá, aqui, mas tens aqui tens o Miller's Crossing dos Coens. O Miller's Crossing dos Coens. O quê? O Miller's Crossing dos Coens, História de Gangsters. Ah, isso foi o Sarava que me emprestou, nunca vi. É pá. E não os Coen, filme desconhecido dos irmãos Coen. Não é desconhecido? Eu nunca tinha ouvido falar. E não tem ninguém famoso? Ou tem? Tem o Gabriel Byrne, tem o Albert Finney, tem o Steve Buscemi, tem que horror, o único que eu conheço não curto. Não curto o Steve Buscemi? Não. Como tem não? Como é que não tem o John Turturro. Tem o John Turturro, sim. É pá, mas não apetece. Estás a ver esta capa? E o John Polito e tanta gente. Não curto muito. Tipo, os irmãos Coen. Foi incrível. Não curto os irmãos Coen. Curto mais ou menos. Gostei do Inside Llewyn Davis. Sim, e yeah. Agora esse filme, sim. Esse é o mais fixe dele. E é azul. Que é o mais estranho. Tu preferidas tipo, filmes por cor. Pá, esse tem uma cor. É tipo, quando é tão óbvio assim, sim. Tipo, tu começas a ver o filme e é tipo, ah, vai ser todo azul. Tipo, isso é o mais fixe para ti. Não, é a cena menos fixe do filme. É de ser todo da mesma cor. Mas eu gostei desse. Tipo, e curti do Fargo. Tentar curtir o Fargo? Não, eu curti do Fargo. Ah, quer dizer. Já não vejo a bué. E tipo. Foi incrível. Há dois filmes dos irmãos Coen que eu não curto. Que é o Lady Killers. Eu até gosto de algumas coisas de Lady Killers, mas gosto muito mais do filme original. Que é um remake. Yeah, pois é, eu vi no Hollywood uma vez. Acho que achei graça. Não lembro. Tem um final muito bom, Lady Killers tem um final muito mítico de comédia. Não vou dizer tipo, mas. Acontece uma coisa que não costuma acontecer com comédias. Um twist? Não é um twist, mas é uma coisa que acontece que não costuma acontecer. Pronto, eu não curto aquele com o Brad Pitt. Burn After Reading. Burn After Reading. Acho que esse é o que eu curto menos deles. Nem me lembro bem. Lembro-me do Brad Pitt. Mas acho que só me lembro de cenas dele do trailer, porque vi o trailer boas vezes, que andava a ir ao cinema muito na altura. E acho que não é de, mesmo não é. Do filme que eu me lembro. Não me lembro de quase nada do filme, apesar de adorar toda a gente que parece. Porquê que não gostas de mais nenhum filme deles? Não, eu tipo. Eu. Não sei. Não. Eu não gosto muito deles os dois, sabes? E tipo, vi uma entrevista uma vez e... Muitas vezes eles estão a gozar com as pessoas que os estão a entrevistar. Sim, pois é, não achei muita graça. E o Fargo, mas eu mesmo gostei do Fargo, está-se bem. O Fargo é bem fixe. Mas também não vou rever o Fargo. Não apetece. E esse eu acho que vou devolver. Eu acho que eu vou acabar por não ver esse filme da história de gangsters. Eu queria ver o Blood. Não. Blood Simple. Blood Simple, já. Yeah. O Chico disse-me que esse era fixe. É. Mas é. Não sei. É dos filmes deles é o único que não tem piada nenhuma. Ok. Tipo, essa é a série bom. Eu acho que eles têm muita piada. Mas já não vejo há muito tempo o Fargo. Por isso não sei. Mas portanto, estas são as cenas que tu curtes, é isso? Que eu curto mais. Não, há cenas que também estão as cenas aqui que eu não curto. Tens o Carrie. Yeah. Scream. Uhum. Ah, isso é que são tipo. Eu tentei organizar, como podes ver. Sei que são mais ou menos terror, já. Yeah. Eu também tentei organizar uma vez por distribuidora para parecer uma coleção. Estás a ver? Tipo, ter assim universal todo. Okay. Yeah, estás a ver aquela secção Luz ao Mundo. Ok. Só que depois ficaram todos. São todos. Tipo, eu não gosto muito, estás a ver? Tipo, nenhum desses filmes da Luz ao Mundo estava a chamar muita atenção. Então eu desisti um bocado de fazer isso. E depois tentei fazer por géneros, mas tipo. Pá, não vai lá de nenhum, eu desisto. Os tens o Big Lebowski, tens outro dos Coen aí. Ya, yeah, também não, mais ou menos. Também não curtes? Pá, não sei, eu acho que curti, mas depois tipo, é daqueles que pensando no filme... E depois como está sempre a aparecer na net, tipo, The Dude, eu vou é tipo... Ah, claro, isso é aquele problema, são filmes em que o problema é uma certa... Mas eu não tenho... Tipo, base de fãs, tipo... Pá, sim, mas eu estou sempre a ver a cara dele, tipo... A arte dos fãs. Pois... É demasiado com o Big Lebowski e pronto. O Big Lebowski tem o Ed Long Goodbye, por exemplo. Não é Long Goodbye. Blood Simple? O Long Goodbye, o que estávamos a dizer do Altman, do coisa. E olha, este também era um DVD um bué barato na altura, que é a primeira edição do Y. Sim, sim. Que era 8,90, pá, é bué caro. Para uma edição tão rasca como yeah. esta, que diz público, yeah. tipo 8,90, com mais um jornal. Este foi o Chico Moura. Este foi o Chico Moura, seu, grande onda. O Melga. E curtes o Melga? Curto bué. Sério? Ya. Yeah. És mesmo fixe. Eu tinha medo desse filme quando era miúdo. Claro, não, como não? Tipo, está super creepy. E eu curto da capa, está assim meio vintage. O Judd Apatow que produziu e acabou por escrever a versão final do guião, mas não foi acreditada. Tipo, depois não chegou a ir a tribunal tipo, para provar a autoria e não sei o quê. Já não tinha dinheiro, uma coisa assim do género. O gajo diz que as pessoas só curtem o filme tipo à segunda vez, porque já sabem que ele não vai matar ninguém. Ok. Tipo, mas eu já não percebi, tipo, eu não percebi tipo, porque é que as pessoas não gostam. Tipo, foi um filme gigante. O filme é do Ben Stiller, não é? Yeah. Foi o filme que ele fez a seguir ao Reality Bites. Tinha sido um grande sucesso e era aquela cena de, sério? De Generation X, tipo, a mostrar. Yeah, E pá, e as pessoas não curtiram, tipo. Eu acho que o Reality Bites tinha sido mais ou menos um sucesso, e isto é um filme completamente diferente. E as pessoas não estavam à espera de ver o Jim Carrey fazer uma coisa tão, tão dark, tão negra. Uhum. Eu achei fixe, só quando vi uma piada nos Simpsons é que percebi que comecei a perceber que este tipo é um filme que não se gosta muito. É uma piada que ele tipo está num museu de Hollywood ou assim, e há o argumento do Cable Guy e o Homer Simpson tipo desfaz e diz. Quase estragaste a carreira do Jim Carrey, assim, todo pissed. Yeah. Há muitos filmes em que isso acontece, tipo... Mas eu não sabia, depois agora na net vejo que é só, tipo, é só assim, um filme de culto, que as pessoas, sim. tipo, só aqueles que percebem. Tu vês isso bem irritante, tipo, fico bem, tipo... Não sei, eu quando era puto curtia bem, achava boa graça este e a máscara, tipo... Eu adorava o Jim Carrey. Tipo, ainda curto bem, eu acho ele bem fixe. E... Mas gostas de algum filme recente dele? Pá, eu vi o Yes Man, tipo, não gostei muito, mas vi mais que uma vez e ri-me bastante numa parte. Qual é a parte? É que ele toca a música para salvar o gajo. Toca assim uma música acústica. Não lembro qual é a graça mesmo da cena. Não é assim tão mal, Yes Man. Tem coisas fixes. E vi o Dick and Jane no cinema. Também? Não me lembro de nada. Isso é um remake, eu nunca vi o original. Do quê? É um remake de um filme que se chama Fun with Dick and Jane também. A sério? Sim. É com já me lembro. Isso não fazia ideia. É. Tens um Austin Powers também ali? Já. Yeah. És fã do Mike Myers? Não, vi uma vez com um amigo meu e tipo, a gente curtiu. É, e há uma parte fã. Tipo, não, eu sentei cenas divertidas. Qual já, é assim, é o seu, tem a Ether Grantham. É o. É o segundo? Acho que é o segundo. Deixa eu ver. Eu acho que nunca vi, eu só vi este. Onde é que está? Está aí, este azul. Também série Y. Yeah, acho que é o segundo, yeah. Não sei. Este é o segundo em que ele vai para. Para Londres. Yeah, é. Nos anos 60. Uhum. Yeah. Tem uma cena incrível, de um cruz, estou no meio de Carnaby Street e de repente aparece o Bert Bacharach com o Elvis Costello a cantar. Eles tipo estão a beijar, sei lá o que é, e ele diz agora, ladies and gentlemen, Bert Bacharach e Elvis Costello. Eles começam a, cantar, a tocar e a cantar, e tem tipo um bando a tocar com eles, começam a dançar e não sei o quê. Não me lembro. Mas dá-me que achei graças. Não sou grande fã. Do Michael Myers, sim. Ele nem sempre usa bem. Ele não é o melhor gajo, não. E tens a secção de animação, que tem o Toy Story e o... Ah, mas isso é o mesmo uma caixa. Love Life e o Finding Nemo. Ah, isso é uma caixa da Pixar. Isso é mesmo uma caixa da Pixar, acho eu, velho. Deixa ver. Yeah. Muita feia, olha lá. Yeah. Não dá vontade nenhuma de ter esta caixa, mas... Esforçaram-se bem no pacote. Sim, as tirinhas. Não, yeah, mas pronto, o que é que tu gostas? O que é que estás a dizer? Filmes que tenham muitas cores, não é? Se tiver mais de uma cor, já curto. Se tiver tipo cores normais ou assim. Não sei, que é o lá está o Seven, curto bué. Eu tipo, eu sempre gostei bué do filme. É um filme cheio de cores. Por acaso não. É um bocado cinzento. Mas não é tipo. A cena é que o Rock and Roll e o Inside Llewyn Davis têm mesmo tipo um filtro azul à Sim. frente. Tipo, este pode ter tipo tons cinzentos porque os cenários são assim tipo. Tá, que ele não tem muita cor, já. E. Mas pronto, tipo, eu sempre curti do Fincher, mas eu tenho um amigo meu, Afonso Mota, que realizou os videoclipes que eu fiz. Yeah. Ele tipo, é o maior fã e pai, teve-me a falar bué tempo do Social Network e como viu tipo aqueles vídeos de ensaios de realizadores sobre o Social Network e tipo. Eu curtia bué o filme, mas tipo, ele teve-me assim a explicar porque é que era assim meio fanático. Há uma série de YouTube Brother Fish que se chama Every Frame a Painting. O Chico também Sim, tivemos a ver esse gajo. Yeah. Mas ele mostrou muito mais fixe que não manda graçolas, não é assim? Sim. Ele é um bocado. Tem aquelas piadolas bué de nerd irritante. Não gostei muito desse gajo. Ele tem aquele vídeo do Edgar Wright, tipo, a explicar tipo. Ele é bué irritante. Tipo, fazias assim ou fazias tipo bué fixe? Tipo. Não gostei muito desse. Mas pronto, ele teve-me. E então eu estive a rever tudo do Fincher agora, menos o Benjamin Button, comecei a ver e tipo, pá, fiquei tipo, pá, fez-me boa impressão, o Brad Pitt tipo em velho, baby, tipo, aquilo eu acho que aquilo fica mesmo fora, e, tipo... O que foi mais impressionante nesse filme é no fim, quando ele é novo, quando ele é o Brad Pitt jovem. E, pois, a sério é que eu fiz o cinema, e não achei mal, mas agora tipo, revendo, ele é tão tipo, aquilo está tão esquisito, não está, estava tipo, e no Zoolander 2, eles fazem, já viste esse? Vi. Pá, aquele personagem que é tipo, que é um pequenino, que é aquele comediante, e meteram a cara dele tipo num corpo de um anão, estás a ver? Há uma parte logo no início, que, quando eles chegam ao sítio onde eles vão fazer o desfile, aparece aquele gajo careca que faz assim bué cameozinhos, e ele é assim tipo pequenino e tem uma cabeça assim tipo. Também em CGI, bué mal feito, e faz-me assim tipo. Fica logo bué distante. É um gajo. Ele aparece. Aparece no Kimmy Schmidt também. Sim. Acho eu. Ele faz o Kimmy Schmidt. Pá, faz assim uma personagem que aparece duas vezes ou três só porque. Ele é do Saturday Night Live, acho. Ah, é do Portlandia. O Fred Armisen. Yeah. Não é ele. Não, mas ele é careca no Zoolander. Ah, ok, ele aparece no Zoolander. Sim, sim, sim. Pronto. O Fred Armisen. Pronto, então só não revia-se. Já não está no SNL, pá, há 4 anos. Ok. E pronto, também fiquei assim mega hype do Fincher. Tipo, eu revi e achei ainda melhor. E tipo, vi agora o Seven outra vez e curti tipo, ainda mais, acho. Mas também vi entrevistas com ele e não gostei muito dele. Ele é um bocado tipo. Ele é um bocado maluco. E o Gone Girl não é nada especial, é fixe. O Ben Affleck está bem fixe. E vi ele a falar do Ben Affleck também e curti. Disse bem mal dele. Ele disse bem mal do. Yeah, disse que ele não era nada profissional. Ele recusou-se a usar um chapéu de uma equipa que é inimiga de Boston, okay. Tipo a rival de Boston. Pá, e o Fischer deve ter ficado tipo. E disse também tipo, que o Ben Affleck era o único gajo que podia fazer. Há uma parte que o gajo olha para o telemóvel e tipo, esconde assim, boé rápido, boé subtilmente. Ele diz tipo, não encontro ninguém que pudesse fazer aquilo tão bem. E se fosse casado com ele, tinha. E depois de ver o filme, ia ficar com boé medo dele. É uma cena assim um bocado má onda. Yeah. Mas ele disse que ia, com o Ben Affleck era um bocado assustador. Divorciou-se, não foi depois do filme. Ainda demorou um bocado, acho eu. Okay. Acho que sim. Ele ainda fez. Não, o arco foi antes. Tens também uma caixa da Sofia Coppola com o Bling Ring e as Virgens Suicidas. Yeah, o que eu gosto menos é o Virgens Suicidas, acho eu, mas acho que vou voltar a ver. E não vejo há anos, não me lembro. Pois, está mais em baixo, está ao lado do Vanilla Sky. Onde é que está o Vanilla Sky? Está um bocadinho mais abaixo de ti, a maquiagem. Ah, aí. Aqui. Yeah, recebi-me Natal. Pá, também horrível esta caixa. É, pelo menos é mais elaborado do que a outra. Sim. A outra caixa tem só texto e coisas. Esta pelo menos tem um comprimido a dizer como. Ou um coisa de cão, ou o que é isso? Um doce? Isto é de um filme, é um destes dois filmes. Não, isto. Não sei, já não me lembro. Eu até curti do Marie Antoinette, tipo, apesar de ser um bocado chato. Tipo, achei que tinha uma onda. Hã? Sabes quem é o Jaimão? Epá, sei que eu estás a falar. vamos falar de Jaimão. Jaimão, pá, Jaimão é aquela pessoa que vive, tem há 20 anos uma carreira baseada em adicional vá no cu a canções 25. Sim. Ele pôs uma vez no Facebook, tipo, estava a ver um filme, que olha aqui este grande erro. E ao pé dos All-Star, os tênis All-Star aparecem no. Mas isso era a gozar. Não, só não, pode, porque não, não, uma não. Amiga da minha irmã disse-me a mesma coisa em relação ao filme e eu não estava a acreditar. Disse tipo que tinha o maior erro de sempre e partiu-se a rir e disse que meio aparece um All-Star. Mas o gajo achou que era a série. Pá, mas isso é muito complicado. Tipo, o gajo achou que era um erro. É complicado achar que é um erro. Não há... E é complicado começar. Como não é que tu começas por explicar que aquilo não dá para ser um erro? Não há camadas na comédia dele. Ok. Achas que é por aí que ele não. Ele só vê o que está à frente, sim, e tipo, tira logo a conclusão. Tipo. Ele tem uma coisa que é uma canção que é Ela é da Guiné-Conakry. E é da Guiné-Conakry, ele responde, ele repete muitas vezes Conakry. Okay. E no vídeo ele põe as legendas para que as pessoas percebam Conakry e então põe entre parênteses Conakry. Que é para as pessoas perceberem o trocadilho que ele está a fazer. Que giro! É, pois. Eu lembro-me, isso, lembro-me que estava a dar, dava para sacar umas músicas dele do Casa. Um amigo meu sacou uma vez para mostrar. Pai, eu não achei muita graça, tipo, eu não percebia bem qual é que era a graça. A graça é que é uma música conhecida. Chama. Pois sim. Só que em vez de ter a letra normal. É o gajo que ele fez aquela versão dos Blur, não é? Tipo o Son Goku. Não, acho que não. Isso não é Jaimão. Não. Isso é outro gajo. Isso é demasiado. É material de origem demasiado obscuro para o Jaimão, se calhar. Eu acho que. Não era o que era Son Goku. Acho que isso era um anónimo. Acho ah, que é? Sou tipo. Se calhar era nesse tempo. E o da Maradona, Coca-Cocaína. Se calhar, não sei. Eu achava que isso era Jaimão. Eu conheço mais o trabalho recente do Jaimão. Eu não sabia que havia muito Jaimão por explorar. Pá, que bom. Tanto, pá, escreve-me aí tudo, Jaimão, vai perceber. Tenho que ir ver, já. Não, mas então o que é que tu curtes daqui? Cenas que tu mais curtes. Filmes que não tenham um filtro à frente. Tens o Corrupção? É o Corrupção que eu estou a pensar. Yeah, é. Tenho outro dele para ver. Dele? Do quem? Do realizador, do. Do realizador? Como é que está a Corrupção? Aqui. Então, Corrupção. Não vai dizer aqui, não é? Porque ele não está a acreditar. Este filme. Pronto. Foi assinado pelo produtor. Não, mas está a falar que tem aqui este. Não, já, tem, não tem realização. João Botelho, tem aqui o Tráfico, que ainda okay. Não vi. Pronto. Que. Pá, não sei, eu vi o Corrupção e achei engraçado, tipo, de ver. Tipo, teve graça. Pá, tem 93 minutos. Ah, portanto vês na boa. Pá, vê-se mesmo na boa, tem cenas bem engraçadas. Há uma cena deles a pi. Já viste? Não. É que há uma cena deles que é ele e ela na cama e a sequência é assim tipo, eles. Pá, ela está assim deitada e ele ao lado e depois assim vai para negra às vezes e de repente tipo, estão os pés dela ao lado da cara dele e eles a rir, depois está a cara dele ao pé dos pés dela. Tem assim umas cenas com graça. E. E vê-se bem, eu vi outro, porra, que é o filme do Desassossego. Pá, e esse é impossível. Esse também deve ter tipo 93 minutos. Pá, mas esse, pá, isso não dá para ver. Isso é, mas vi até ao fim. Mas esse é a maior seca. E este, tipo, pá, não vi ainda. Mas tem Rita Blanco, deve ser fã. E tem o Vagão Félix. Não sei. Tem o. Ah, é sério? O Vagão Félix, assim. Acho que é esse que tem. Se não é esse, é um desta altura. Não diria aqui também. Talvez. Talvez. Diz? Não. Ok. Aqui não diz. Não, mas lá. Mas eu tenho. Pois, explica lá os teus gostos, era por aí que eu estava. Explicar os meus gostos. Explicar? Pai, do Stuga, este é o mais fixe que eu tenho, acho eu. Ok. O Nicky Bobo, e tenho o Verdes Anos também, mas está na sala. Verde de Fogo. O Verdes Anos é o mais fixe. Que é aqui ao pé? É tudo aqui ao pé. E. Pá, tenho as curtas da Salavisa. Porquê que estás a rir? Hã? Porquê que estás a rir? Oh, não acho muita graça. Okay. Mais ou menos. Curto. Tu compras curto montes, Rafa. Compras montes de filmes que não, tipo, não curtes. Há boas que eu curtia. Okay. Tipo, olha lá, tipo, isto eu comprei quando saiu. Tipo. Isso é o terminal do aeroporto. Qual é o problema desse filme? Pá, voltavas a ver em DVD, tipo, se acabas de ver e ficavas tipo, este é o Spielberg que eu vou ver hoje. Terminal do aeroporto. Se estiver a dar na televisão, eu vejo esse filme. Já aconteceu várias vezes, está a dar na televisão e eu vejo. Pronto. Tem coisas razoavelmente divertidas. Por acaso não adoro, mas sim. Eu curti bué deste. Este, assim, modernaço de terror é fixe. House of the Devil. Achei que tinha graça. É do T. West. Nunca vi. Eu não sou muito de terror. Não? Eu tipo... Apesar de o festival de cinema que eu curto mais ir, tipo, fui no ano passado, tipo, fui todo, quase todos os dias e, tipo, fui a várias cenas por dia, é o Motel X. Pois, eu vi este no Motel X e comprei. Vi este no Motel X também. Yeah. O The Pact. Eu curti. E curto poeira desta caixinha, dos Gremlins. Ok. Estava a ouvir hoje o Joe Dante num podcast, ele é bué da fixe. Quem? O Joe Dante é o realizador disso. Ah. Dos Gremlins. Ah, é? Do primeiro? Do primeiro e do segundo. Então quem escreveu foi o Chris Columbus, não é? Ah, assim sim. Ele se chama. Vê lá, eu acho que ele realizou também o primeiro, com o Joe Dante. Deixa eu ver. Se calhar. Ah, e é fixe, os DVDs são fixes. É daqueles gajos que trabalhavam para o Roger Corman e depois. Mas este é o segundo, não é? Já. Yeah. Eu sei que eu tenho certeza de que ele realizou o segundo, eu acho que ele realizou também o primeiro. Joe Dante. Vês? Yeah. E aí o argumento é do Chris Columbus. O Chris Columbus fez o Pixels. Eu sei. Realizou. Tu viste? Vi quando estava doente ainda por cima. E gostaste? Pá, não gostei nada. Mas eu até gostei. Epá, até vi na boa um filme do. Com o Adam Sandler no outro dia. Qual? Pá, que fiquei tipo. E fiquei assim, pá, o pessoal diz bué mal do Adam Sandler, mas é tipo. Qual? Pá, do que é que estavam à espera? Tipo, qual? É o que ele vai para a África. Oh meu Deus! Com o Obama. Blended, não é? Yeah, exatamente. Pá, nunca vi esse filme. Não há maneira disso de ser bom. Curta aí, tenho este grande filmão, uma edição bué fixe, que foi mais que 30€. Ok. Bom, é fixe. E eu curto o Terminator 2, curto. Este também curto bué. E curto bué 3 DVD, é fixe. Do Donnie Darko? Yeah. Tipo, é bué. Foi bué importante para mim. Porquê? Quando tinha pai 15, acho eu, foi quando vi, acho que é tipo. Quando é que tu tinhas 15 anos? Há 10 anos? Há menos de 10 anos? Não, há menos de 10 anos. Ok. Tenho 23. Ok. E. Pá, acho que estava perfeito para ver. Tipo, eu era assim um bocado de paranoia. Tipo. E este filme fez-me sentir bem. Eu acho que já não sou tão irritante. Tipo, já não tenho aquele teenage angst, tipo, tão sedento como no Donnie Darko. Já não tipo, gosto. Mas gosto, não, mas gosto de bué. Tipo, não, eu revi no outro dia. Não, mas deixaste de ser irritante porque deixaste gostado da maior parte dos filmes que estão aí. Ah, e depois? Não. E eu curti o bué destes também, mas hoje em dia já não tenho muita paciência. Mas o outro não tens? Não. Qual? Ah não, o que eu estava a ver era este, ok, já percebi. São estes dois. E viste o terceiro? Vi. Está-se bem. É como é. Sim, eu também curto destes. Curto assim, mas o Boyhood é que é mesmo. Pá, adorei. Curto o bué? Adorei mesmo. Achei tipo. ainda por cima vi. Pá, e depois foi aquela polémica toda, tipo. Polémica? Sim, tipo, que o pessoal estava todo Boyhood ou Birdman, estás a ver? E vi primeiro o Birdman. E curto o Birdman? Pá, horrível. Pá, o gajo é o pior, o Inarritu, tipo. É terrível, mas o Afonso Mota mostrou-me um trailer que ele fez para a FIFA, acho eu, ou para a Nike. Sim. Acho que era para a FIFA. Que está bué fixe, tem tipo 3 minutos e é um anúncio bué cool, curti bué. O gajo, o Inarritu tem talento, ele sabe fazer coisas. Mas o que ele faz é terrível. Pois. Pá, o Birdman era horrível. E pronto, depois tipo fiquei bué. Não sei, estava a ver os filmes dos Oscars e não estava a curtir, estava com um bocado meio de ver o Boyhood e. Pá, é bué fixe, é dos melhores. Assim, também, para quem curte caminho a veja, assim, aquele é um épico, pô, tá tudo perfeitinho, tipo, meu Deus, tipo, como é que ele conseguiu, tipo, visualizar aquele filme, tipo, e saber, ele não sabia se correu bem ou não, mas como é que correu tão bem, tipo, fica bué chocado com isso, não é? Não dizer a ninguém, podia ter gasto, tipo, um monte de dinheiro. E o que é estranho, é que eu achei ainda por cima que aquele ia ser azeiteiro, porque... Mas ele faz mais ou menos isso com os Befores. Sim, tipo, sim. Mas não tem nada a ver, tipo, como faz com aquele filme. E a assim, cena, tu vês mesmo os gajos a crescer, tipo, bate, eu achei que ia ficar, tipo, ia ser bem irritante, assim. Yeah. Tipo, que ia ficar, tipo, pá, este truquezinho, tipo, já sabia que ia ser. E faz, e bate mesmo, tipo, é estranho de ver. Eu gostei. Pá, acho que nesse ano foi assim, acho que foi o que eu curti mais. Tenho este aqui, a minha música também, Drag Me to Hell. Já viste? Não. Mas curtes Sam Raimi, não? Sim. Este é o meu preferido dele. O Evil Dead 2. Pois. Não sei se é entre estes dois. E o segundo Spider-Man também é o da ficha. Eu curto mais o primeiro. Também tem. É que o segundo tem o Alfred Molina. E o Alfred Molina é... Adoro o gajo. É? Yeah. Pois, eu não... não puxa muito. Curto mais... Não, também não curto mais o Willem Dafoe. Também não tem muita graça. Odeias o Willem Dafoe? Não odeio o Willem Dafoe. Odeias o Steve Buscemi? Pá, o Steve Buscemi não dá para curtir, mano. Por que não? Porque ele é muito feio, mano. Então? Não curto, mano. Ele tem aqueles olhos weird. Tipo, o Steve Buscemi é mais... Tipo, não sei. Ele até, tipo... E ele irrita-me bué, tipo, há um filme bué fixe, que é o Escape from L.A. Que é o quê? Escape from L.A., do Carpenter. Tu achas o Escape from L.A. um filme bué fixe? Ok. Que é... É mais fixe que o primeiro, tipo, dá menos sono. Tipo, o primeiro é fixe, mas tipo, dá aquela sonora, tipo, banda sonora de John Carpenter. Mas tipo, dá sempre um bocado. Tu és a primeira pessoa que há no mundo que gosta mais do Escape from LA do que Não sou nada. Já falei com muita gente. Muita gente não, mas acho que tu não conheces, estou noutra cidade. Acho que foram longe. Acho que consigo encontrar uma outra pessoa que curte mais o Escape from LA. Pá, é estranhíssimo. Esta semana encontrei no. Não sei, acho que era no AV Club. Tipo, a primeira vez que eu vi alguém defender na vida o Escape from LA. E agora tu estás-me a dizer isso. É boa, é fixe, mano. Eu gostei muito. É muito mais divertido que o primeiro. E tem o Steve Buscemi a fazer uma personagem boa, tipo. Um palhacinho, tipo, o que é que ele está ali a fazer? Mas pronto, é na boa. Eu não odeio o gajo, mas pá, não me motiva, não é? Tipo, nunca ia ver o Boardwalk Empire, tipo, uma série. Então, tipo, sempre a malhar com o Steve Buscemi, tipo, sempre a ver o Steve Buscemi, tipo, o principal, a personagem a desenvolver ao longo dos anos. Eu gosto do Steve Buscemi desde miúdo, pá. Pois. Quando estavas tu a nascer e eu estava a vê-lo a ser estranho em filmes, tipo. Não, provavelmente foi, já terias nascido, mas sempre foi uma figura da minha infância, tipo, de ele é aquele gajo estranho, e pode ser estranho, isso é fixe. Pronto. Não, o gajo pode ser. Reservoir Dogs, os filmes dos Coen, não muito, mas o Barton Fink, yeah, ele, etc. Ele é fixe. Sim, ele é bom ator, não acho. Ele, quer dizer, bom ator. Sendo que ele faz a mesma coisa, e tipo, se eu não gosto assim tanto da coisa que ele é, sim. Tipo. Não vai lá, não é? E. Já há bocado estavas a falar dos vídeos que o Afonso fez para ti. Uhum. Tu também fazes vídeos? Uhum. Fiz uns vídeos, já, para a Café Atra só. Uns vídeos. Uhum. Fiz para aí. Fizeste o M, fiz Salim. Pega Monstro. Ah, pois é, aquele das Enchelas. Fiz dois para Sem Live, que era a minha banda, sim, com a Maria. E fiz umas promos. para a Cafetra, que são, é a que eu curto mais. Noite Cafetra 2014 fiz duas promos, com uma com o Abras e uma com o Gabriel Ferrandini, e ficaram giras. Eu curto, não sei se vou fazer mais, mas não, sou fixe até. Sim, não é? Acho bacana. Mas não é uma cena que faças muitas vezes? Não, isso é tudo com o espaço de um ano, pá, aí, a maior parte desses vídeos foram todos, tipo, cada ano fiz um, e as promas fiz, é duas. Também tenho, há uma promo fixe também, que é quando o Emo lançou o seu EP, e eu fiz também duas promas para SG, e pá, aí em 2011, acho eu. E tudo com a mesma câmera, só que estragou-se quando fiz agora o de Solim. Acho que estragou-se de vez, porque já tinha ido para arranjar. Então agora vais-te reformar? Se calhar. Não sei, se me apetecer fazer outro, faço outro. Não estou a pensar nisso. Lanças um disco a solo e não fazes tu? Foi por causa disso? Não, eu estava a pensar fazer eu. Só que depois o Mota sugeriu fazer ele e eu achei muito melhor ideia. pareceu-me boa ideia. Ele era da minha turma, da Faculdade de Cinema. Sim. E ele fez o curso. E tu não fizeste? Não, eu não fiz. Desististe? Uhum. E mudaste? Não. Não fiz nada. Fiz isto que ando a fazer. É isso que eu estou a fazer agora. Ando a ver web filmes. Andas a ver web filmes? Yeah, em vez de os fazer. Nem todos em DVD? Hã? Nem todos em DVD? Não, eu saco tudo. Agora nunca mais compro um DVD. O que é que tens andado a ver? Ontem vi o TED 2. Sim. Horroroso. Pá, horroroso, mas tipo, na boa, é melhor que o primeiro, acho eu. Eu ri-me pai três vezes. Como no Zoolander 2. Pá, no Zoolander 2, tantos cameos. Tipo, eu não percebi, tipo. Eu acho o Zoolander 2 vastamente superior ao TED 2 ou ao TED 1. Ah! Apesar de rimboé no TED 2, na cena do Liam Neeson. Yeah, também, é fixe. Em comédia, pois aquela ideia é muito boa. Pois é, eu também curti disso. Aquela ideia é muito mas boa. Mas eles no fim voltam a dar um bocadinho. Não. Se viste no cinema. Vi. Não viste até o final dos créditos. Acho que vi. Pois essa piada tem uma certa continuação que já não tem tanta graça. Já não lembro. Mas pronto. E vi também o Labirinto do Fauno. Revi. Sim. Porque. Mas esse curtes? Não, eu não gostei nada. Mas depois vi tipo os outros filmes dele, o Hellboy, os dois. E gostei bué. E gostei bué do Christian Peake também. E qual é o outro? Ele ainda fez outro que eu curti. E então fui ver o Blade. Pacific Rim? Yeah, e o Pacific Rim, que é boé fixe. Curti boé o Pacific Rim. Eu adoro o Pacific Rim, o nome da personagem do Idris Elba. O gajo chama-se Stacker Pentecost. Não quer dizer nada, mas é tipo um nome que é tipo boé, tipo. Let's kick some ass. Yeah. Tipo. Eu curti boé desse. Foi o único que eu aluguei na Mel. Foi o único filme que eu aluguei. Tipo, queria ver no ecrã grande. E pronto, e como curto boé desses, fui rever o Labirinto do Fauno, mas tipo, não é para mim. É muito nojento, as fadas. Sim. Estás a ver? Há uma fada que é assim um CGI. Burlesa, isso. Não gostas de Silvio Semi porque ele é feio. Não gostas do Labirinto do Fauno? É pá, não é bem. É que o Labirinto do Fauno não é bem feio, é meio nojento, estás a ver? Aquele CGI que. É que a borboleta é tipo. Já viste o da Mist? Não. Aquele que é, mas estás a ver qual é que é? Pá, ele tem assim uns bichos que é assim um computador, assim a computador que tem assim um brilho, estás a ver? Assim um brilho prateado, pá, que parece que se aquilo existisse era um nojo, pá, era mesmo. Eu nem me lembraria da cor, tipo um bicho prateado nojento, tipo. Prateado, é, faz lembrar tipo a cena dos pombos, estás a ver? Que são assim, tipo, que têm assim um brilhozinho às vezes. Sim, sim. Eu diria só um bicho nojento, tipo, nunca me lembraria da cor. É um bicho bem nojento. E no Labirinto do Fauno há umas faunas. Não, os faunos são fixos. Tipo, acho graça. Sim. Pá, porque ele tem boé. Acho que o Guilherme Doutor tem boé a sua cena. Sim, sim, sim. E eu curto, acho que ele é boé querido. Ele é bué fofinho, não é? Ele é bué fofinho, ele tem bué piada, tipo, ele é um gajo com piada, tipo, ele fala e é tipo, parece um gajo mais porreiro. Ele tem uma casa cheia de artefactos de filmes de terror e de cenas de terror, okay. E não sei o quê, tipo, deve ser assustador entrar lá dentro, mas parece. Eu suíço este filme em miúdo, tipo, acho que ia morrer de medo, mano. Ela morre no fim, não. Eu não me lembro de assim tão bem do filme, eu vi na altura, aconteceu. Ela leva um tiro do padrasto mau e morre. É uma cena, eu já não me lembrava que ela morria no fim. É ela tentar lidar com os horrores da vida dela. Yeah. Não, e tipo, até acaba feliz, tipo, ela depois lá vai para o seu reino. Tipo, mas Nem por isso, não é? Ela morre. Como é que sabes que ela não foi? Epá, não acreditas na vida depois da morte? Epá, eu acho que, tipo... não sei. Não, sim. Epá, não, tipo, eu noutra casa tinha fantasmas em casa. Tipo... Tens uma questão sobre isso? Yeah. Ela era bué creepy. Ou ela, não sei. Mas eu, por isso é que eu curto mais desta agora, que é recente. Então, tipo, não tem assim muita vibe... Muita vibe fantasma. Onde nós gravámos, que é que foi em Lagos, aquela casa está mesmo. Está apinhada de espíritos, eu acho. É bué assustador. E por isso é que eu curti bué do Christian Peake também. Tipo, a cena dos fantasmas acho que está fixe. É uma temática tipo. Que é bué raro. Tipo, não há muitos filmes tipo. Que não sejam só de terror. Que sejam uma história de alguém que gosta desse. Não é para apanhar cagazes, estás a ver? Não que isso seja mau, mas é assim um filme com mais. Que vê-se que o gajo gosta mesmo daquilo, sempre quer mesmo falar de fantasmas de uma maneira. De história, com uma história fixe. Epá, de fogo, e se tivesse menos meia hora era brutal, vou com isso um pico, mas não, é um bocado grande. Eu confesso, eu dormi mais do que pois, é um bocado grande. Mas ela é bué gira, a outra também, a má também. Evergreen. O gajo, não percebo o hype, é aquele irmão do Thor, não é? Que, Tom Hiddleston. Epá, não percebo. Ele tipo, é bué charming. Né, eu acho ele um bocado weird, não sei, tipo... Ele se estivesse aqui, convencia-te a gostar dele, de certeza. Sim, tipo... Ele não é feio, tipo, ele não é como aquele Sherlock Holmes, isso é mesmo tipo, não percebo nada, tipo, não percebo nada qual é o hype de hot. Para tu disseste que ele não é feio, não é como o Sherlock Holmes, portanto. Para não, a cena é, porque esses são os dois. O Benedict Cumberbatch é feio? Sim, não é bonito, não é? Eu não gosto, tipo, não acho graça nenhuma. É porque esses são os. Mas sabes que os atores podem não ser bonitos. Yeah, claro. Mas tipo. Mas. Têm que ser grandes atores. E esses dois estão bem, tipo, estão bem no hype, não é? De hot, novos gajos hot. Sim. Tipo o Michael Fassbender, pô, é hot. Ok. Não é? Sim. Mas tipo, o Sherlock Holmes, tipo, dá escolhas weird, não dá? Yeah, Fassbender. Tipo, o Fassbender hot e bom ator, que é mesmo tipo. Full package. Então o Hiddleston é bom ator. Ele ia bué da ficha. Não, e ele é bonito, sim, mas eu não percebo tipo esses dois, não percebo nada ao hype. Tu estás a ver? Não consegues separar as pessoas gostarem das coisas em si. Foi o que disseste do Big Lebowski, agora estás a dizer isso. Não percebes o que está à volta de... Não, eu percebo o que é que está. O gajo que faz de Sherlock Holmes é bom. Tipo, Benedict Cumberbatch, é assim? Sim. Pronto. Esse gajo é fixe e eu curto do ver, e eu curto da série. Eu só não percebo porque é que. Qual é o hype Tumblr, estás a ver? Porque ele está sempre lá. É atraente, é como. Sei lá, como. Nos anos 60 se achava os Beatles ou os Rolling Stones ou o Tom Jones atraente. Pois. As pessoas precisam de ídolos. Na boa. E também ao lado do Thor, tipo, qualquer gajo fica mais bonito, não é? Tipo, esse gajo é asqueroso, não é? Porquê? Para aquele monstro horrível. O Thor ou o Chris Hemsworth? O Chris Hemsworth. É um monstro. Pá, não é? Tem aquela carinha de bronco, tipo, esses todos, os irmãos, eles têm. O Liam. Tem um irmão, não é? Pá, e eles de Hunger Games, depois eles são os feios. Não, mas os dois gajos de Hunger Games são um bué parecidos. Tipo, eu acho, eles não são assim tanto, mas há situações. E como eles também têm bué poucas características. Mas têm muito poucas características. Eu fico bué confuso no Hunger Games. Tipo, eu acho que qual é qual. O Hemsworth até é fixe. Eu gosto dele, mas o irmão, no Hunger Games, pá, eles são, especialmente ao lado da Jennifer Lawrence, eles são os dois, são tão nada. Yeah. É tipo, é tão tipo. E ela também não se esforça nada nesses filmes. Ela não precisa daquilo para nada. Ela está do mesmo tipo. Estou só aqui, ela está mesmo só lá, não é? Mas vi todos também. Eu vi todos, sim. E curti a primeira parte do último. O último, não? A primeira. Pois, epá, eu curti todos um bocado igual, acho eu. Estirando assim, o último é um bocado mais seca, e ela não fica sozinha, fica com o gajo. Eu achei que isso é que era, ia ser a grande cena. Yeah, eu achei que não era o que toda a gente. Não sei, eu achei que isso era o que se achava que ia acontecer. Porque ela... o final é muito mal. É horrível que ela fica ali no pradozinho, no campo, com o bebê. Tipo, afinal era para isto que foram os quatro filmes. Pois, também tens aí discos. Ah, sim, mas eu vendi a maior parte uma vez, estava a precisar. Tens a banda sonora do Tarzan? É, yeah, claro. Não vendeste a banda sonora do Tarzan? Não, claro que não, mas também, tipo, olha lá o estado em que isto está. Onde é que está? Está aí em cima, ao lado do Norberto Lobo. Tarzan? Lobo. Claro, isto é Phil Collins e Luís Represas, num só disco. Ah, é do português? Yeah. Não, é dos dois. Tipo, é dos dois, sim, okay. Claro, isto tem as versões do Phil Collins, okay. E as versões do Represas. Ok. Espera, e portanto tens a Aretha Franklin. Pá, eu adorava o Tarzan. O filme? Yeah. Eu nunca vi o Tarzan. Pá, pois eu não aconselhava. Oh, tu tens o Simpsons Sing the Blues, pá. Yeah. Eu tinha isso em puto, está aí em cima. Yeah. É bem fixe. Eu curti o bué, eu ouvi bué este disco. Eu também. Pá, este claro que não ia vender. Este também era das minhas irmãs. E... pá, mas não tenho grandes CDs. Eu vi este disco mil vezes. Tenho uns do B, bué fixe. Com o Crioulo. E tenho vários dele. Tens a Aretha Franklin, tens o João Sóia Abandonados. E depois tenho uma secção portuguesa bué grande. Tem Smig Smog Smoke. Okay. Mas isto ofereceram. Ok. Smig Smog Smoke ofereceram. Pá, tem... os dois de Cochese, tenho Coletânea Bons Sons, okay. Que tem um espaço em volta, acho eu. E aí tem João Só, tem o Severo, que é boy fixe, que eu curti boy deste disco. E também? No Caradães. E também tenho outros do Severo, mas. De cão? Sim, tem este de cão. Ok. Que é o fim de verão. Sim. Que eu. Tu tocas? Acho que sim, acho que faço uma coisa horrível num deles, sim. E tens Linkin Park também? De que falámos da última vez? Tipo. Ah, pois foi! Tenho o Linkin Park, só que acho que já perdi, acho que perdi o CD. Estás a ver? E tenho o Biscuit. Ok. E este também não ia vender, não é? Tipo, eu não sei se isto tipo dá, deve estar tudo. Tens Nina Simone aqui também? Yeah. Sim, estes sonhos que eu andei a ouvir agora. Divas cantam o Vinicius. É pá, isso é um disco horrível, mano. Isso é um disco asqueroso. Porquê? Epá, em que a versão. São tipo. São 20 canções, eu ouvi tipo 15, acho eu, e a melhor é da Daniela Mercury. Ok. Foi a mais fixe que eu ouvi. Tens Nana Carinho, Maria Bethânia. Já estive a ouvir aí meu pai tinha este disco. Sim. Da Amy Winehouse. Então eu fui ouvir porque vi o documentário e fiquei no hype. Curti bué dela. Achei que ela era bué fixe. E curtiste o disco? É? Epá, o disco é um bocado fetichista, não é? Tipo, os discos dela são um bocado tipo forçadamente datados ou assim, sim. Não é? Não acho que tenha muita graça isso. Tipo, gosto das clichês, tipo Tears Dry on Their Own, You Know That I'm No Good, mas tipo. Há um remix bué fixe com o Ghostface Killah, que aparece no Morphish do Ghostface Killah, uhum. Que é ela rapar nessa, e não há nuga, no Ghostface. Eu uma vez comprei tipo, um 12 polegadas desse single em vinil, uhum. Dessa malha, mas e tinha um remix do Ghostface Killah e era completamente diferente, era tipo, tinha algumas coisas dessa versão, mas tipo, não estava nos sítios certos, e tipo, odiei. Comprei sem ouvir, por pensar, okay. Pronto, só há um remix dessa música com o Ghostface Killah. Não, fui enganado. Fiquei bem triste quando cheguei a casa. Que pena, e era só essa? Não, acho era que tem tipo o original. Era o single? Tem o original e tem o remix. É. Bom, fui muito triste. E o original curtes? Sim, curto o original, mas prefiro o Ghostface lá em cima, porque foi a primeira que eu ouvi. Acho que nunca ouvi Ghostface Killah. A sério? Acho que não. Nunca ouviste o Wu-Tang Clan? Sim, mas a solo acho que nunca ouvi. Não tem discos muito fixe. Yeah, mas. Tipo Iron Man e. Supreme Clientele, essas cenas. Mas eu também não sou assim muito fã do Wu-Tang, tipo, acho graça. Tipo. O Wu-Tang só precisas de curtir, só precisas de ouvir o primeiro? Yeah, é fixe, o primeiro tive hype disso. Ouvi assim durante umas semanas. Mas tipo, pá, depois não sou para ouvir. Acho que há mais muito fixe espalhadas pelos outros, há tipo um ou outro que é fixe e tal, mas há coisas que não são assim tão fixe. Depois aquele passou a ser os discos do solo. O primeiro do Raekwon, o primeiro do Jiza, os primeiros do Ghostface, depois uns mais recentes, tipo de há 10 anos ou assim, não é? Recentes. És grande fã então? O quê? Do Wu-Tang. Vais ver a carreira à sol de cada um. Não, isso é absolutamente impossível porque eles são 9 ou 10, se tu contares com o Capadona ou não. E os discos nunca mais acabam. Pois. E depois, se quiseres, os afiliados. São os pois, isso é uma cena do hip hop. Existem tipo 1000 oficiais associados. Pois. Ou mais, ou centenas. É coisa a mais. Tem discos e cruz e graças. E aí não dá para coisa. E se tens um disco do Lou Bega, A Little Bit of Mama? Isso é o meu primeiro. Foi o teu primeiro CD da vida? Yeah. Foi Lou Bega, A Little Bit of Mama. Curti o boy. A Mama number 5. Eu pedi tipo nos anos, acho que quando fiz anos ou assim, pá, e não dei, tipo, não vou dar o Lou Bega. Olha o gajo, eu achava ele bem estiloso. Tá, eu achava alemão, eu achava que ele tipo, tinha boa swag ali no vídeo, tipo, pá, pedi, pá, não foi assim há tanto tempo, 99, mas tipo, não acho muita graça hoje. Tens um disco do Beck? É horrível, não. Isto não é meu. Que é horrível? Isto é do meu pai. Estive a ouvir, pá, isto não tem graça nenhuma. Não tem conta. Não tem conta para onde se pega. Tu odeias muito, pá. Não. Não, isso não é verdade. Tipo. Pá, não sei. Sempre que eu aponto uma coisa, tu dizes não. Não, não. Pá, porque eu não tenho. Por acaso não tenho muitos CDs fixe. Pá, isto do Norberto é fixe. Ok. O Mel Azul. Também quem é que. Pá, quem é que ouve CDs? Olha, tipo, deves curtir deste. Não? Pá, curto, não, eu não conheço assim tão bem, mas curto algumas malhas dele, tipo, eu acho que é deste disco. É a primeira logo, Por Iron, uma malha boa da fixe. Isto é, acho que é o único old school que eu tenho. Eu também estava à procura, boé, do primeiro do Bing, mas nunca encontrei. Tipo, não se encontra isso. O quê? O primeiro do Bing, tipo. Podes comprar a internet? Ah, olha aqui esta secção mais tuga que me ofereceram. Tem um salto. Por que estás a rir? Também tem graça eu ter o disco dos Salto. E. Mas porquê? Tens um bife com eles? Não. Não tenho bife com nenhum músico português. Acho. E só com os estrangeiros? Com os estrangeiros, arma assim à toa. Mas é, só guardei uns tipo. Não sei, eu arrependo um bocado de ter vendido os meus CDs, na verdade. Mas agora, tipo, este primeiro Arctic Monkeys, que foi bem importante para mim na altura. Ok. Tipo, 2006. Pá, isto bateu bué. E. Pá, eu amei, tipo, o Alex Turner tinha 17, ou lá o que era, ou 18, quando fizeram este disco. Eles eram todos bué putos. E eu ainda mais puto. E. Pá, era tão cool, tipo, aquele vídeo. Vi um vídeo deles. O Abeta Gil Good on the Dance Floor, que era mesmo, sim, gravado ao vivo, porque, sim, eles eram tão bons ao vivo, tipo, que o videoclipe oficial tinha que ser eles a tocar. Era boy stylish, ele estava cheio de acne na cara, ele era assim todo feioso, tipo. Mas tipo com aquele agora, charme. Agora é um sex symbol com o cabelo todo. Ele tem graça agora. Também acho graça. Não curto muito os CDs de Arctic Monkeys, nem dos. Daquela outra cena que ele tem, Last Shadow Puppets, essa música é horrorosa. Um novo single que está agora a dar. Nunca. Eu consigo perceber. Isso dá na rádio. Curto algumas coisas, nunca tive um álbum nem. Mas não estou a encontrar. Provavelmente ouvi um ou dois na vida, mas consigo curtir malhas deles. Last Shadow Puppets nunca consegui, nem sequer. Daquelas coisas que entra por um ouvido e sai por outro, não sei como. Pai, não estou a encontrar o The Strokes, por acaso não sei. Também foi importante para ti. Oh, bué, claro. É? Sim, tipo o The Strokes era, ouvia, eu tinha os três The Strokes, mas vendi dois e fiquei com o primeiro, acho eu. Tinha essa ideia. Mas isso é os tempos de Kimon Eva? Antes? Qual é? O Strokes? Sim. Não, é antes, mas na altura de Kimon ainda curtia. Na altura de Kimon. O que é que vocês curtiam? Era Deftones. Deftones. Okay. Guardei este, guardei o Around the Fear. Também me arrependo um bocado de não ter guardado o White Pony. Mas está-se bem, eu ouvi pouco, tipo em CD, estás a ver? Sim, sim. Não tinha assim grande. Pá, eu adorava Smashing Pumpkins também, guardei o Siamese Dream. Pá, mas eu, tipo, hoje em dia não consigo ouvir muito bem Smashing Pumpkins. Billy Corgan é um idiota. Sim. Inacreditável. Pois é. Ele sempre cava a boca agora, diz uma coisa tão estúpida. Este aqui também foi bem, este também não ia. Late Registration? Curto, pô. É o único que eu tenho dele. Pá, não curto bué, hoje em dia, tipo, não acho muita graça. Mas... Vês, odeias tudo. Não, mas isto não é, isto não sou eu a odiar, tipo, eu curto bué de Kanye West, só que, tipo... É muito grande o disco e tem aqueles interlúdios. Então, como disco, tipo, nunca vai dar muito bem para gostar. É, e tem aquela música Touch the Sky, sim, com o Luke Fiasco. É pá, os featurings dele são sempre... Mas tem featurings bué de features. Tem o Nas, tem o Cameron. O novo disco dele tem o... Tem aquele featuring com o Chris Brown. Incrível, mano. Com o Chris Brown? Com o Chris Brown está a melhor cena de sempre. No Waves. Isso é com o Chris Brown? Yeah. O refrão. Okay. Tipo, a melhor parte da song. É o Chris Brown a cantar, tipo, o melhor refrão. Uma cena, tipo... Pá, incrível. Eu ouvi... Mas qual é o problema da Touch the Sky? Já ouvi. Não. É um bocado irritante, não é? Esse disco tem boa gente fixe. Tem o Nas, tem o Cameron. Tem o... Nas. Eu também não gosto muito do Nas. Nunca ouviste o Illmatic na vida? Sim, também tive esse hype de duas desse disco, que era... Só duas do Illmatic? Sim. Que era as únicas que tu acabaste, de queixar do Late Registration por ter skits. E cansa e é muito grande e não sei o quê. Yeah. O Illmatic tem 10 faixas. O único skit... Mas não são muito boas, são aquela cena... Skit. É tipo... A introdução. Uh-huh. E depois, cada malha é fixe. É tipo dos poucos discos de rap que tu podes ouvir do princípio ao fim. Não é, é aquela cena de knowledge rap ou conscious rap. Yeah, é muito mais fixe ignorant shit. Yeah. Tipo este, Lisa Shu. Ok. Regula, volume 2. Pá, isto eu curtia, bué. Mas pá, o gajo é horroroso, só diz cenas horríveis. Mas tem assim tipo uma malha do Shag, tem uma malha do Sam da Kid, com o El Loco, não sei quem é. Mas tipo, não é mais fixe ignorar de shit, mas tipo, um Nas, tipo, é um bocado seca, não é? Eles tipo. Eu percebo que tu digas isto depois com. É tipo. Com vários discos. Ah não, por acaso comprei. Por acaso pedi no Natal recentemente, tem este disco. Não, pronto, o Illmatic é chato, mas o Drake é bada fixe. Este disco é fixe. Do Drake. Okay. Este disco é fixe. Okay, pronto. E tem. E o meu último disco que eu comprei, pá, que foi o disco que eu ouvi mais vezes o ano passado. A seguir ao da Arena Grande. Cadê? Onde é o quê? Podes dizer só. Não, mas agora queria ver. Não, eu depois fico preocupado de não estar a encontrar, estás a ver? Fico um bocado tipo. Ah, será que já o perdi? Era o da Taylor Swift, o novo. Ok. Mas por acaso tipo, não sei onde é que está. Já tem. Foi o último CD que eu tive. Ofereceu-me no Natal. Tipo, nunca mais comprei CDs. E esse do Drake deve ter sido no ano anterior. Ok. Ou tipo, num aniversário anterior ou assim. E... Não sei, a cena tipo... também deves curtir Kendrick Lamar, então. Sim. Pois. Pá. Que estranho, quando as pessoas são tipo bons rappers e tipo, fazem malhas fixes, eu curto. Não, fazem um bocado... Não sei, a Maria disse-me tipo... Que viu ele nos Grammys. E que até curtiu. Que achou tipo... Percebeu melhor a cena dele. E achou o fixe, mas eu acho que tipo, é um bocado tipo. É um bocado armadão, não é? Tipo, é a cena eu penso quando escrevo. Eu penso antes de escrever. É muito mais fixe. Mas assim, tipo, eles têm um orgulho bué grande de ser tão inteligentes, estás a ver? Assim, bué irritante. Tipo. Viu uma cena. Pá. Qual é aquela. Pá, e aquela malha, o King Kudra, que ele está assim a tentar ser James Brown e meio tipo. King Kunta. Kunta. É o nome, é o Kunta Quinta. É um escravo. Pois, estás a ver. Estás a ver. As cenas que o gajo vai buscar. Uma minissérie muito famosa dos anos 70 chamada Root. E pronto, é o protagonista, é o Kunta Quinta. Pronto. Pá, é assim aquela cena tipo. Um gajo às vezes tem que pensar. Yeah. E então? E claro que isso é fixe, mas tipo, em hip hop é o que tem menos graça, sempre. É tipo, mais fixe, ignorant shit. Uh-huh. Tipo, pá, normalmente soa sempre melhor. Não que não seja bom, estás a ver? E. Tipo, o hip hop português é só isso. É só ignorant shit? Não. É só knowledge rap sem knowledge, não é? Okay. É assim uma cena estranhíssima, eles só falam de cenas. O Gula não, o Gula de facto às vezes faz cenas diferentes, mas tem sempre aquelas secções tipo, curto esta dica. Mas o. Sempre daqui de o Valete, tipo. Pá, que aquilo é só. É só tipo. é só pensa nas coisas porque eu penso e tu não pensas, estás a ver? É... Não se pode tentar veicular mensagens através da música, é isso? Sim, mas eu só acho que eles não fazem muito bem. Só acho, okay. Tipo, não é muito bem, é só tipo, não é do meu interesse, estás a ver? Não é até só ouvir All Right do Kendrick Lamar. Tipo, eu ouço e é tipo. Não sei, não me soa nada bem. Tipo, o que ele está para ali a dizer? Não tem muito interesse. Mas acho tipo, eu. E tipo. Sei lá, Public Enemy, Sly and the Family Stone. Até o James Brown tinha mensagens assim, na mesma onda. Sim, mas o James Brown não era hip hop. Sim, mas tinha muitos de coisas. Claro, lá, claro que isso é. I'm Black and I'm Proud. Claro, mas eu não estou a dizer que, tipo, que isso é uma cena má, estou só a dizer que no hip hop, que é uma cena que há tanto, que há, tipo, que é uma cena, tipo, é um género musical tão em abundância, tipo, que esse, essa secção de hip hop. Que é boé, qual é a boé fechada? Sim. É que tem menos graça. Boé fechada em que sentido? O Kendrick Lamar não é um gajo assim tão fechado quanto isso. Pois não, mas ele é todo esquisitinho, não é? Todo esquisitinho como? Todo pequenino e todo assim. Todo pequenino? Está sempre a fazer referência à forma, ao físico das pessoas, tipo, ou seja, se são bonitas, se são feias. Ele é pequenino. Não é assim. Mas pode ser pequenino. Ele é meio, ratinho, não é? Pois, mas está-se bem. Não sei, a Mary, tipo, como disse que ele fez uma cena ficha, se calhar, tipo, estou a exagerar. Tipo, eu até confio no que ela diz e ela também não gostava muito dele. E. Sei lá, há tanto hip hop bom, não sei como é que. É isso que eu fico a pensar. Tipo, mas é o teu hip hop bom? Há tanta cena fixe, tipo o Chief Keef, okay. Fez cenas boas, agora o Young Thug, curto bué a Millie do Lil Wayne. Sim. E depois curto umas assim à toa, nunca curto nenhum disco dele, tipo, nunca é muito fixe. Discos inteiros normalmente não são fixes, não é? Tipo, é muita música, é tipo, não são todas boas, é bué raro, não é? Num disco. Isso é desde sempre. Especialmente desde que o Prince Paul inventou os kits. E eu adoro o Prince Paul. Mas o Illmatic é isso, é concentrado. E todas boas. Yeah, ele gostava daquele first Life's a Bitch and Then You Die. Sim. Essa era fixe. E a sobre Nova York, que é a primeira. New York State of Mind. New York State of Mind, essas duas eram fixe. E depois o resto era um bocado. Era um bocado morto. E aí a cena tipo. E depois como é que ele é boé, tipo. Mas tu também não curtes os beats, portanto, não curtes a cena. Eu curto, mas são sempre iguais, são sempre assim, tipo, para ouvir o que ele está a dizer, estás a ver? E hoje em dia há boé, tipo. Há muito mais atenção ao instrumental, acho eu. Mas nessa altura também havia atenção ao instrumental. Sim, não é isso. E sim, isso soa mal. Tipo, o que eu disse soa. Premier, Lodge Professor, o Q-Tip, etc. Não soa bem. É só, isso depois é tudo de gosto pessoal também. Sim, sim. E. Pois é isso. Às vezes, a maior parte das vezes, quero só ouvir música. E. Eu nada, não tenho nada a dizer sobre o Lamar. Nunca ouvi o disco dele. Ah, por acaso ouvi um que até curtia, que é o Section. Tinha duas músicas fixes também. Que era. ADHD? ADHD. Se calhar. Que era o. A Tube is to the Face. Fuck your Ethnicity. Sim. Yeah. Mas estás a ver. Estás a ver como ele. Estás a ver como ele fala, como ele rapa. Tipo. Pai, é que uma cena que não dá para explicar, mas é aquele tom de tipo. De alguém que tem o pleno controle da sua voz e do seu tipo, instrumento assim, tipo, e usa-o para o rap. Não, é aquela cena tipo. E a vida é fodida. Tipo, ele tem sempre esta voz tipo. Claro. Yeah, que a vida é mesmo fodida, meu. E a vida e é. E então é eu vou fedida. Tipo. Mano. Já quando se tu vieres de Compton e se tiveres. Essa era fixe. A pele da corda dele. E havia uma que tinha um refrão de um gajo a cantar que era assim uma música boa, estranha desse disco. O saco curtia, boé, estava sempre a pôr. I love the way you. É essa? Não sei. Estou a cantar. Não lembro, mas curtia ver qual é que era. Deve ser essa. Chama-me de nome. Do Tay. E tirando isso, o que é que ouves? Além da Ariana Grande e da Taylor Swift. Portanto, presumo que o remix daquela merda da Bad Blood com o Kendrick Lamar seja a pior coisa que eu vi. Que horror! Pá, isso é nojento! Por acaso nem me lembrei disso. Pá, eu nem acredito que eu curto bem essa música. E depois vi, tipo, houve grande hype para o vídeo. Depois vou a ver e tem o Kendrick Lamar. Ela adora o Kendrick Lamar. Foi tipo o teu pior pesadelo. Pá, não, o vídeo é horroroso. Chegaste. Tipo, eu não curti do vídeo. Não, o vídeo é muito feio. É pá, é horrível. Mas sim. Pá, mas eu não curto muito a estética que ela tem, tipo, não é? Tudo à volta da música não é muito fixe. Tipo, a capa do álbum até é fixe. Está-se bem assim, indie, normal. É na boa. Isso até curti. Mas já foi. Ainda por cima, fazem um remix para ter uma secção para o que é de reclamar e lá, tipo. Ele estraga a música completamente. Fica péssimo, péssimo. Tipo, o beat vai abaixo, vai tudo abaixo quando ele começa. E pá, já. Pois é, já não lembrava disso. Fogo. É a maior parte dos quando fazem esses remixes para pôr rappers por cima, tipo, não. Tipo, para quê, não é? Tipo, como se o single dela não fosse bombar imenso só com ela. Tipo, pá, quando ias fazer ainda mais dinheiro, ponhamos aqui um rapper, tipo. Há um monte de coisas assim, tipo. Holiday. Não, Fantasy. The Mariah Carey. Fantasy. Sim, Fantasy. É muito mais fixe com o Old David Bastard, por exemplo. Nunca ouvi. Há uma versão com um e há uma versão sem. E a versão com o ODB é mil. Acho que nunca ouvi a versão com o ODB. Incrível. É incrível. Esse por acaso curto, esse gajo tem. É bem fixe. Porque é um gajo que mal escrevia letras. Tanto que tipo, o maior single dele só. Porque, não é o maior single dele só, porque isso seria o Gatchamani com o Calice. Mas o segundo maior single dele só. Ele repete. Ele tipo repete as rimas. Aham. Uh-huh. Que negócio de fazer isso boé vezes. A seguir. Não, repete as mesmas rimas, tipo. Mesmo tipo, ele tem tipo só duas. Estrofes? Eu não sei se é só uma estrofe, se são tipo duas estrofes, uhum. Depois ele repete essas duas estrofes. Quando deveria vir a terceira e a quarta. Ok. Pronto, eu lembro-me de um amigo meu mostrou-me o disco. Quanto tempo é que mora? O disco. Aquele que é o. Que é o ID dele. Sim. A capa. É desse disco. Yeah. É Chimichimiá. Chimichimiá, Chimiam, Chimiei. Yeah, é essa. Essa é fixe. Essa o gajo repete tudo o que ele diz. Yeah. Ok. Oh, não deixa um quase bom para ele. Isto é a minha imitação do Altete Bassa. É boa. É muito boa. Não é mais além da Ariana Grande e da Taylor Swift. O que é que eu. O que é que ouves mais? Não, eu já nunca mais ouvi o disco da Taylor Swift. Tipo, isso já foi. Tipo, já me passou já o hype. Já foi, tu és sempre assim. É sempre assim com tudo. Não, tipo, porque depois as coisas tipo, passam e tipo. A cena é, tipo, ouvi esse disco durante um pouco tempo. Ok, tipo, mas só ouvi-se agora, ficavas contente? E curti, sim, é fixe, às vezes vou ouvir. Pronto, mas tipo, okay. Tenho aí esse vinil de Niagara que me deram. Tem uma música boa, é fixe. E depois as outras. Que é Beto, conheces? É incrível, é tipo, é a morrer de branco, tipo, essa música. Parece que, tipo, o Abras disse, parece que cada nova cadada de música é mais protetor solar para a tua pele. Porquê? De tão branca que é. Tão branca como? A música. É tipo white music, estás a ver? É não eletrónica sei. Mesmo, tipo okay. De branco. É bué fixe. É tipo o disco da Taylor Swift também, é tipo, é a morrer de ser branco, tipo, é bem estranho, tipo, é uma cena que não há assim tanto, porque tipo, acho que está-se sempre a roubar, tipo. Sim. Não é? Nunca. Tipo, true white music é bem esquisito e nunca soa muito bem. Também. Que não é true white music. Mas a Shaker Off é diferente. É diferente do disco. Tipo, a Shaker Off é uma música mesmo à parte do disco. O disco tem toda uma cena e depois essa é mesmo tipo meter o single. Daquele dinamarquês, foi tipo aquele dinamarquês ao sueco. Max Martin? Não sei. Dr. Luke? Não, achas? Nada a ver. Não, é assim um suposto genius que escreveu um monte de Daisy Pop Martin. Agora. Ok. É só Max Martin, sim. Deve Max ser. Martin, Dr. Luke. Mas o Dr. Luke escreve músicas? Não, pois sim, não. Sim, eles escrevem e produzem. Ah, é? Eu achei que ele era só. Que trata mais da escrita de canções, mas sim. Eu achei que ele era só mais tipo Money Guy, o Dr. Luke. Não, é produtor, é tipo. Responsável por guarda coisas, provavelmente okay. Curtos. E que eu curto, não é? Não é por aí. Provavelmente. A Kesha se fosse disso ou não? Fazes ideia? Não, acho que não. Acho que é muito complicado essas coisas. Pois, pois é. Parece ser horroroso. Ele parece ser horroroso, não é? Yeah. Também, pois, não parece ser nada fixe. Depois eu vi aquelas fotos dela em tribunal, meteram um bué. Voltou assim o hype dessa situação e meteram as fotos dela a chorar com a mãe. Epá, uma cena horrível, mano. Não era possível, tipo. Ai, os singles dela são tão maus, a música dela é tão má. Ok. Fogo. Não gosto de nada. Gosto de Niagara? E chama-se Beto, mano. É o nome dele. Hã? É autobiográfico, é o nome dele. De quem? Beto. Ou Alberto. Um deles. Ah, é daí. Eu sempre o conheci como Beto. Ah, muito gira, eu adoro essa malha, é incrível. Andei com ele na faculdade. Ponho boé a vezes essa música. Agora anda a bombar boé. E pronto, esse de Vinícius, tipo esse, o de Pega, o da Amália, que foi. O que é o da Amália? Da Amália no Olímpia. Ok. Tenho ao vivo no Olímpia, fixe. Depois estive a ouvir. Não sei, depois fui sacar uns ali ao meu pai, tipo, estive a ouvir, por este rio acima. Sim. Nunca tinha ouvido toda, acho eu. E o Sobreviventes e? Também. E o que achas de preço de acima do Forte e Sobreviventes? Estás aqui? Pois que não te dito. Não sei. Podes não comentar? Está-se bem. O preço de rio acima tem uma música fixe ou outra. As coisas que eu curto mais do Forte é muito menos a cena épica e muito mais a cena quando ele escreve canções. Mas ele tem mais discos fixes. Eu até curti, acho eu. Há um monte de coisas dele que eu adoro. É? Mas eu, tipo, a cena épica dele, tipo, é uma coisa que é muito cansativa. Tipo, mas, tipo, é aquela coisa. Ok. Tenho o de Mafalda Veiga também para ouvir. O meu pai curtia. Ok. Tá aí. Já viste uma capa de Mafalda Veiga? Provavelmente. Que é ela, tipo, assim, okay. Muito, tão sweet. Nunca ouvi, mas hei de ouvir. Mas vais ouvir e com ouvidos, tipo, sem preconceito? Sim, claro. E, tipo, sei lá, é aquelas cenas. Eu até já estou-me a ver o que é que vai soar, tipo, voz de. Acabei de dizer sem preconceitos, mas tu dizes-me, já sei o que é que vai soar. Pois, já, de facto é. Mas, tipo, se não for o que eu estava à espera, tipo, eu vou numa de gostar, estás a ver? Meu pai curte. Eu duvido que vá gostar de uma Mafalda Veiga, não é? Mas, pá, pode acontecer. Sim, eu vou ouvir, tipo. Pá, porque sim, meu pai tem um monte de coisas tudo que eu não conheço. Tipo, eu com cenas tudo, eu só um bocado vou ouvir tudo o que me aparece à frente. Por isso é que também, tipo, aceitei aqueles discos que tenho ali. Okay. Tipo. Já disseste os nomes, não ofendas as pessoas, imaginem que elas ouvem isto. Não, eu não ofendi ninguém, eu não tenho bife com ninguém. Tipo, não tem mal nenhum não gostar de cenas, como se a minha opinião fosse importante. E. Nada, tipo, umas brasileiradas do Caetano, assim. Comecei a ouvir, mas também não pegou, porque é um dos 80s. E tenho o do Chico Buarque fixe. Qual? Também estive a ouvir. O que tem é o do Cálice. Ok. Está-se bem. Não tem, eu queria a do Holanda, mas acho que esse meu pai não tem, não encontrei. Mas esse é bom, esse eu adoro. Esse é todo fixe. Mas tem uma assim mais bimbonas, mas tipo, pá, esse disco todo é bem fixe. Curto bem. Tu conheces-te muito a ver filmes e a ouvir música, etc. O quê? Sempre dizes essas coisas, tem uma parte menos fixe. É bem deixado lá para o meio, era mais fixe se tivesse menos meia hora. Não. Dizes sempre assim, isso de quase tudo. Eu do 7 não disse mal. Ok. E que tem tipo 2 horas, não é? É? Tem mais de 2 horas, não tem? Acho que não. Tem menos? O 7. Já não vejo o 7 antes. O 7 está bem fixe. O 7 está na boa. Tem 125 já. Então, mais de 2 horas. É, mais de 2 horas, mas vê-se bem. Vê-se mesmo bem. E o Brad Pitt está bem fixe, o Grand Paulster está bem fixe. O Grand Paulster mal aparece no filme. Está tão bem, mano. Ela está mesmo tipo. Mega credível, ela é tipo um bocado underrated, acho eu. E tipo, estão sempre a bifar o blog dela na net, estão sempre a gozar com ela, mano. Qual é, pá, porra, qual é? Ela é uma white lady, meu, é rich, coitadinha. Tipo, fogo, deixa ela estar, tipo, não é coitadinha nenhuma, yeah, mas tipo, pá, fogo, qual é o mal da Gwyneth Paltrow, meu? Curto bem dela, ela nunca, tipo, nunca envelhece nos filmes, já reparaste? Eu estava a ver um filme no outro dia, estava a dar na televisão, que era com o Ross, do Friends, o David Schwimmer. Ele bué, tipo, ele bué novo e ela igual, igualzinho. E a mãe do David Schwimmer é a velhinha do Unbreakable Kimmy Schmidt. Ok. Yeah. assim meio muito mais jovem. Pá, e ela igualzinho, tipo, igual como no Iron Man, tipo, igual como no Seven, tipo, um cabelo mais comprido, mais pequeno. Yeah, curto dela. Dizem, não percebo porque é que foi. Também dizem bem mal da Reese Witherspoon, tipo. Também, tipo, não. Não há tanto ódio quanto a Reese Witherspoon. Mas qual é a cena da Gwyneth Paltrow? É porque ela é assim. Ela é sem emoções com aquele blog. É isso? Tipo, é pelo blog. Que é hilariante. Tem graça, eu acho. Não costuma ser atacada, tipo. Como atriz. Não costumo atacar o facto dela ser atriz. E ela como atriz. Pois. E curto ser Unbreakable Kimmy Schmidt? Yeah, boa fixe. Pá, não curti do. Pronto. Yeah, okay. Tens razão. Okay. Tens razão, eu vou sempre tipo pegar a cena. Mas não curti do último episódio. Da segunda temporada? Yeah. Ainda não acabei a segunda temporada. Ah, então deixa estar. Não comento. Tu tens problema com spoilers? Sim. Gosto de ver as coisas por mim, sim. Ah, ok. Está bem. Sem saber. E as pessoas que estão a ver, se calhar também têm problemas com spoilers. Ah, então, já estraguei boé de cenas, não foi? Yeah, pá. Pá, a maior parte, quer dizer, não disse o do Seven, mas a maior parte sim, das pessoas deve saber. O Skywalker é filho do Darth Vader e. Yeah. Que só o Alan Green é pessoas. Curtiste o novo Star Wars? Sim. Yeah. No Drive, mas sim. Eu curti o bué. Curtiste o bué? Yeah. Achei o mais fixe de todos. A sério? Yeah. Bué fixe. Porquê? E curto todos, acho eu. Tipo, o dos Sith é um bocado seca, não é? Tipo, não voltei a ver o dos Sith. Temos a dizer todos, incluídos por quelas? Ah, não, eu não curto, já sei. São os únicos dois que são um bocado seco é o último dos novos e o último dos antigos. Tipo, o episódio 6 e o episódio 3. Okay. Tipo, são assim os chatos. O Império Contra-Ataca e. Não, esse é o segundo. Esse é o segundo? Já. Yeah. Não, o Return of the Jedi? Já, yeah, exatamente. Sim, e o coisa? E o. É o Attack of the Clones? Não, é o Revenge of the Sith. Ok. Yeah, esses são chatos. Pá, e este não estou a trocar a ordem dos dois? Não sei, okay, mas esse. Não, mas o novo curti bué, tipo, foi bem emocionante. Estava com um bocado de medo, estava bué o ambiente atentado bombista no cinema. Estava a abarrotar, porque era, foi no corte, foi tipo no primeiro fim de semana da estreia. E estava a. Tipo, o filme. Não. Não fui ver em IMAX, tipo, fui ver em normal. Ah, mas não escutou neste fim de semana? Deve ter escutado, mas tipo, estava. Okay. Ah, não, a nossa sala estava a abarrotar e era a maior, mas o filme estava em quatro salas. Okay. E estava então, tipo, e todos a começar mais ou menos ao mesmo tempo, estava tipo, estava o corte a abarrotar, nunca tinha visto, estava assim um ambiente bué, tipo, o pessoal estava tão entusiasmado para ver o Star Wars, estava assim uma cena, tipo. Estava mesmo, parecia mesmo que ia correr mal, estás a ver? Ficámos assim um bocado. Eu fiquei um bocado nervoso, tipo, quando começou, estava bem a muda tentado. Mas, não, correu bem. E eu curti bué do filme. E bué lá à frente, já não vi um filme lá, tipo, nas primeiras filas há bué tempo. Eu vejo sempre, fico sempre, tipo, terceira, no máximo quarta. Eu dependo com quem vou. Eu tenho, tipo. Há sempre alguém que não trouxe as lentes, ou que não trouxe os óculos. E há sempre, tipo, às vezes alguém curte lá atrás. O pessoal curte bué, tipo, a gente curte, tipo, a última. Não sei porquê, tipo, ver as pessoas à tua frente para depois ver o filme. Mas tu vais muito ao cinema? Não, vou bué pouco. Tipo, é um bocado caro. Mas arrependi-me porque eu anteontem vi, quando vi o Zoolander 2, vi também o 10 Cloverfield Lane. Consegui sacar. Sim. Com qualidade, finalmente. Estava bué entusiasmado para ver esse. Estavas a dizer coisas de monstros nojentos, tanto no Cloverfield como no Super 8, como nesse tal do Cloverfield Lane. Pá, os monstros são uma merda. São a pior parte do filme sempre. Não é de serem merda mal feitos, é de serem fisicamente. É de serem... São, não são apelativos, tu não vês. Mas já viste o 2? Já viste o Cloverfield Lane? Sim. Cloverfield, sim. Lane? Yeah, mas o final. É, não sei, está-se bem. Pá, não sou. Vamos muito entrar fixe. Muito por aí, porque. Pronto. Mas eu estava. Pronto, eu queria ter ido ver ao cinema, mas fiquei bué tipo. Pá, 7€, 6,90€, tipo, para ver o Ten Cloverfield Lane e ser uma merda. Tipo, imagina. E levar alguém, e ia ter que convencer alguém a ir ver comigo, e tipo, ah, não, se calhar é fixe. Pá, o último que eu fui. Sim, mas. Pá, também vi sozinho aqui em casa e curti. Curtiste o Ten Cloverfield Lane? Já, gostei. Eu tenho problemas com. Pá. Até, por acaso estava a ouvir o Joe Dante a falar sobre o filme O Gajo do Grammy. Uhum. E ele diz exatamente a mesma coisa que eu acho, que é a música, pá, que está sempre no máximo e está sempre tipo. Uhum. Agora vai acontecer uma coisa. Yeah. Pá, mais discreta a música. Yeah. E tipo, sem estar a dizer às pessoas, tipo, olha, agora vai acontecer uma coisa, agora não vai acontecer. Funcionava na mesma e funcionava muito melhor. O filme funcionava muito melhor de imensas, com um monte de coisas diferentes, não é? É, especialmente eles assumirem mais que aquilo era um filme assustador ou assim. Sim. Que é um bocado, está sempre assim com aqueles comic reliefs. Eu curto isso. Hã? Eu curto para isso. Sim, quando são fixe. Os do Star Wars são fixe, por acaso. E estes são fixe. Os do Cloverfield Lane não achei graça. Tipo, estava sempre tipo, a curtir mais do outro mood. Okay. E não percebi porque eles tiveram que vender aquele filme como a sequel do Cloverfield Lane. Eles não tiveram, aquilo era um filme muito. Que não estava ligado. Mas depois entrou a Bad Robot, que é a produtora do J.J. Abrams, lá para dentro. E pronto, e decidiram que aquilo ia ser um. Mas é que eles tragam um bocado o fim, não é? Porque tipo, aquilo dava para ser um twist. Não sei porque é que eles não preferiram que aquilo fosse um twist. Mas é, aquilo tem um twist. E aliás, o que acontece no fim não está relacionado com o Cloverfield, necessariamente. Porque são coisas diferentes. São coisas bastante diferentes. A relação que há com o Cloverfield é quando... Eu já não lembro bem do Cloverfield ir ao cinema, o Cloverfield. Uma carta que aparece lá e há tipo uma bomba de gasolina, que é tipo a gasolineira que aparece lá no Cloverfield. Uhum. E é tipo nomes de empresas e nomes de sítios e não sei o quê. São as ligações muito ténues, de resto aquilo não tem nada a ver com mas então eles fizeram isso só para vender mais, só para tipo. Porque o primeiro foi um sucesso, foi? Foi. A sério? Sim. Eu acho que curti na altura desse. O problema do Cloverfield é que depois tu não te lembras do filme. Ah, não me lembro nada do filme, nada. Tem tantas poucas coisas, como é... Quando começava numa festa. Found footage e é tipo, pessoas estão a filmar tipo com uma câmera meio manhosa e meio tipo coisa, acaba por não ter nada a que tu te consigas agarrar, tipo... Não. Porque são tipo... Não é propriamente alguém que teve a escolher tipo, os melhores planos e a tentar fazer aquilo bonito e tentar fazer aquilo tipo, pensado. É tipo um gajo com uma câmera. Pois é, eu achei que o da visita resultou bem por causa disso. Eu curti bem o da visita. Eu estava farto do M. Night Shyamalan. Eu nunca gostei dele, pronto, basicamente. Eu curti o Unbreakable e o da visita, são os dois filmes que eu curti. Eu nunca vi o Signs e nunca vi o The Village. O Sainz era... Eu lembrava o Sainz. Tem aí o Sainz também. Mas esses são os dois filmes que eu curti. Curti o Poel da Vida. É fixe, não é? Muito surpreendido. Fui lá, tipo, pá, vou ver. E dá para ver, tipo, essa vibe que ele assume, é que é found footage. Sim. Fake e faz planos. Isso é fixe. Tipo, é muito mais fixe. E fica fixe. É, exatamente. É muito mais fixe. Isso é uma piada. Pois, eu também achei. E o final é fixe, tipo... Não sei, foi uma surpresa ou assim. Mas também vi em casa, não fui ver ao cinema. Eu vi numa atenção. O último tipo, pá, tipo... Fui ver o Ex Machina ao cinema. E não curtiste nada? Opa, é na boa, tipo... E o Oscar Isaac a dançar, não? Ah, tipo, sei lá... Mas és o Oscar Isaac também, acho que ele é feio. Não, está-se bem, curto. Tem aquela... É Brooklyn, não é? Nada a dizer, tipo, vai Brooklyn. Acho eu o que seria, tipo... Eu não tenho assim tanta certeza o que é vai Brooklyn. Okay. Mas acho que, tipo, do que vejo de filmes e séries, acho que aquilo é vai Brooklyn, não é? Ele? Sim, tipo, o ator... O Oscar Isaac não é assim um cool in guy, tipo, vai assim, bebe assim cerveja de Brood, tipo como naquele filme o Drinking Buddies. Sim. Estás a ver que eles têm assim esse filme. Um filme que se passa, vai Brooklyn, um filme que se passa em Chicago. Vai Brooklyn porque eu acho que o Oscar Isaac associa o boy ao gajo do Drinking Buddies, que é o gajo do New Girl. Jack Johnson, sim. Estás a ver? Uma série que se passa em Los Angeles. Vai Brooklyn. Eu associo o boy a esses dois. E esses dois a Brooklyn. Sim, mas dessas séries, tipo, essa vibe nunca está muito. Nunca está muito presente. Tipo, o New Girl é onde? Em Los Angeles. Por acaso nota-se, yeah. I guess. Drinking Buddies em Chicago. O quê? Em Chicago, Drinking Buddies. Eu só vi metade do Drinking Buddies e não estava a gostar de nada. Pá, estava a morrer de nada esse filme. Curtes? Eu curto Drinking Buddies, aquilo é tipo um filme do Romero, só que com. De quem? Do Romero. Pois, olha, está boa sono também. É a cena Carpenter Romero, não é? Mas o Carpenter é boa, é fixe. Não é Romero, eu estou a dizer Romero. Ah, do o Romero. É só... Rick Romero. É o do... Dos contos todos e do... O quê? Não, estava a confundir com outro gajo. O João. Muito intelecto. Estava a confundir, eu nunca vi nada. Conto de verão, conto de primavera, conto de outono, conto de inverno. Não é, pico. Faço ideia. Os contos morais. Tipo... Não, não, caguem, não ouvi. Pá, sei lá. umas cenas. Pronto, é um gajo da Nouvelle Vague francesa. Yeah, não, e os filmes dele é sempre tipo casais que estão em relações que são tipo em risco de acontecer coisas e não sei o quê, e depois trocam os parceiros. É sempre assim essa onda. Por isso é que o Drinking Buddies é tipo isso. Mas pronto. Porquê que achaste que quando eu disse um filme do Romero, tu ouviste dizer eu filme do Romero? Eu ouço sempre. Sim, eu também digo mal, mas tipo, como é que tu achaste que eu achava que o Drinking Buddies era tipo um filme do Romero? Sei lá, tipo, podia ser, tipo, yeah, ser a cena comercial. Tipo, a meio parecia tipo um. Não, podia ser só a parte até aos zombies, estás a ver? Ok. Tipo, antes de aparecerem os zombies. Mas. Aquela cena tipo cinto comercial, tipo Dawn of the Dead, é isso que estás a dizer? Dawn of the Dead, yeah, que é produzido, que é tipo um 2 de um filme do Romero, não é? Isso não é dele, pô, não. Isso é do Zack Snyder. Não, isso é um remake. Isso é o remake do dele. Do Dawn of the Dead, de pai, 78, 79, que é o cinto comercial. Ah, pois é, eu vi esse. Eu vi esse do Romero. Eu nunca vi o do Zack Snyder todo, mas isso foi escrito pelo James. Também nunca vi o do Zack Snyder todo, já vi as partes no estádio. Estava a passar no estádio? No Hollywood, no canal Hollywood. E vi um bocado, aí vi um bocado no CRA antigo. Também estava a dar. Tu curtes ver filmes em cafés? Curtia bué, assim. No estádio era bué fixe, tipo, sim. Porque ele punha no canal Hollywood. E punha alto, estava para ouvir? Não. Ah, e era tipo, legendas. Pá, curti bué, uma vez vi com o Chico, tipo, Harry Potter, o 2, qual é que é o 2? Eu não sei nomes de Harry Potter. O último, preciso escapar. Não? O 2, os dois primeiros são do Chris Columbus. Não é porque tem nada contra. Há um do Alfonso Cuarón e há um do. É o terceiro, é fixe. Pá, o segundo é o Pedro Filosofal e depois a Câmara dos Segredos. Okay. O 2, yeah. Viu o 2 com o Chico quase todo e curti bué de ver aí. Foi fixe. Eu curto que esteja a dar um filme tipo num bar. Acho mais simpático do que estar a dar a bola. Ah, sim, isso tipo, também. Não gosto muito, tipo, e distrai-me. E, porque a cena é que se há uma TV eu vou estar sempre a checar, mesmo que seja futebol. E às tantas, tipo, dou por mim e estou há bué tempo a ver futebol e estou a ficar um bocado tonto, estás a ver? Eu não consigo ver futebol. Eu não consigo estar, tipo, um minuto a olhar para a bola sem distrair. Pois é, isso, não é mais. E depois não cai bem aquilo. Eu vi uma sala de jogos que havia, né, onde eu passo férias. Pai, o gajo que tratava lá daquilo estava sempre a pôr. A partir da meia-noite havia aqueles fones de bolinha da TV, uhum. Ele ficava todo contente. Olhar para aquilo. Okay. E eu tenho uma máquina de estar a ver fones de coisa. Lembro-me sempre do gajo tipo. Olhar para os fones com bolinha da TV. É fixe. Eu curto quando põe no Hollywood. Ou no Cinemundo também. Às vezes há uns filmes fixes. E o Hollywood está assim a passar uns um bocado de Cinemundo ultimamente. Assim, aqueles mais tipo meio modernos, mas que nunca ouviste falar, estás a ver? Assim, como uma atriz de televisão. Como principal num filme. Sim. Mas é dos meus canais preferidos. Tipo, Hollywood, acho mesmo, tipo... Até os anúncios são queridos. Estás a ver? Lembras-te dos últimos... Houve há bem pouco tempo os cartazes do canal Hollywood. Sim. Que é o canal preferido... O canal de cinema preferido dos portugueses. E acho que é dos canais de cabo que tem mais audiências. Sim. E os anúncios é tipo... É um nerd. É tipo uma mãe com o filho. Era tipo... Assim, uma cena tipo família. Sim. E não dá muitos anúncios no Hollywood. E é, acho que tem assim, tipo, é mesmo, parece-me um canal bué, só passam filmes, é bué querido, tipo, e agora que está cada vez mais cedo a passar filmes recentes, isso também é fixe, já não é tanta cena, sei lá, o pessoal também queixava-se sempre que estava a dar os mesmos filmes, e é um bocado, ainda dá, mas isso ainda é boa também, tipo, eu curto, e o Cinemundo também. Nas, e tem os dois bué poucos anúncios, está sempre só a dar filmes. Eu vi um monte de coisas, a primeira vez que eu vi o Miller's Crossing, que tu nunca vais ver e que tu vais devolver, foi no Hollywood, por exemplo, em vários filmes que estão aqui, tipo o Sid and Nancy que tu tens ali. Que horror! Eu vi o Sid and Nancy no Hollywood. Está aí, pois, está tá nessa secção. Porquê? Agora vais dizer que também odeias o Gary Oldman. Quem é o Gary? O Gary Oldman é quem faz de Sid Vicious nesse filme. É sério? Sim. Não, fiquei bué, é o comissário Gordon. Fiquei bué desiludido. Eu não percebi, eu estava no hype Sex Pistols, sei lá como. Tipo. E... Sabes lá como? Pá, sim, eu curtia Sex Pistols e achava tipo que Sex Pistols era grande onda e que Ramones era grande merda. Ok. E tipo. Isso é parvo. Para quê, não é? Isso eu é parvo. Fico a pensar nisso e é tipo. Isso é parvo, admito. E hoje em dia, tipo, não curto nada Sex Pistols e acho graça a Ramones. Eu acho que eu não curtia Ramones porque nunca tinha ouvido Ramones. Estás a ver o género? De puta não, tipo, era. É um bocado tipo isso, estás a ver? Tipo, vias t-shirts, eu não curtia. Ah, mais uma vez, tu deixas-te influenciar as pessoas que gostam. Pois. E depois odeias as coisas. Isso é a Cidade de Deus ao lado do. Yeah. Cidade de Deus, comprei na Carbono. E curtes foi? 2,5. É fixe, não é? Nunca mais vi. Eu nunca mais vi, tu. É fixe, não? Deve ser. Não sei. Deve ser. Eu acho que sim. E vês mais coisas de televisão? Estavas a falar de Kimmy Schmidt. Vejo boé de televisão. O quê? Pá, vi ontem os novos. Pá, eu até vejo Game of Thrones. Qual? Até vejo Game of Thrones? Tipo, uma série que toda a gente vê, até essa vez? Não, tipo, não é nada tipo o meu género. Ok. Cena que nunca iria ver. E chateia-me aquele demorar tanto tempo, né? Okay. Mas depois lá, aquele episódio é mesmo fixe, não é? Quando eu ainda não vi. Quando um episódio é fixe, em Game of Thrones é mesmo fixe, não é? Está mesmo tipo, uau, wow, mano, que cena tão bem feita, tipo, ah, e por isto, e ah, e tipo, quando tudo se une, quando tudo se resolve, é fixe. E curto, tenho visto, pronto, estou a ver o que está a dar agora, tipo, acabou o Girls, que eu curti bué. O Kimmy Schmidt é boé fixe, estou a ver Broad City. Também curto? Yeah, boé fixe. E começou agora Silicon Valley. Sim. Que está-se bem. Não é especial. Eu não curto é. Mas é fixe, eles são queridos. Eu também curto o Mike Judge. Olha, acho que a primeira vez vi o Office Space do Mike Judge, alguma vez visto? Qual? Office Space. O Mike Judge é o criador do Silicon Valley, ele criou o Beavis and Butter, yeah. King of the Hill, etc. E aquele filme com o Luke Wilson. O Idiocracy. Yeah. Mas o Idiocracy, se pensares nisso, é um filme moralmente repugnante. Não é muito fixe, não. Eu não gostei. É moralmente repugnante. Tem coisas como boa piada, mas é moralmente repugnante. Pois. É tipo quase apologia de eugenics, eugenia. Tipo que são os mais bonitos e ricos e inteligentes é que se podem reproduzir e não sei o quê. E é tipo, opa. Mas isso é gozar. Não, achas que tem não, essa onda? Está a gozar com tipo. Está a gozar com os estúpidos e etc. Mas. É que parece dizer que a sociedade seria melhor se só os ricos se reproduzissem. Não me lembro dessa mensagem tão grande no filme, tão com o Luke Wilson, não é? Quando o filme tem assim o principal é Luke Wilson, é tipo. O Wilson é um ator fixe. Não, um grande. Nunca, pois é, eu curto bem. Enlightened. Hã? Enlightened. Não. Que ninguém viu o Enlightened. Há uma vez de um filme que é o School of Rock. Yeah. O gajo que escreveu o School of Rock, o Mike White. É um gajo que ele aparece no School of Rock, é tipo o roommate do Jack Black. Ah, sim, é um gajo que é. Ele é bada fixe, ele escreve filmes. E tem um ar em inglês. Nem sempre os filmes dele são muito fixes, mas ele tem filmes bastante interessantes. Ele escrevia Freaks and Geeks. E depois teve um bife bastante. Não foi um bife, mas foi tipo de. Dizer que o Jedi para a linha passada a fazer as comédias dos bullies, não dos, daqueles que eram bullies, desde o Freaks and Geeks para o. Ah, é giro. Para o, até está bem visto. Às vezes. Às vezes, sim. Acho que já não tanto assim, mas pronto. O gajo tem uma série, escreveu uma série, criou uma série com a Laura Dern. Sabes quem é a Laura Dern? Uhum. Que é incrível, durou tipo 2 temporadas na HBO. E pá, as pessoas nunca ouviram falar disto e é muito estranho. É o Office Space? Não, estou a dizer Enlightened. Não, o criador de Silicon Valley que tem um filme que é o Office Space. Ah, ok. Antes do Idiocracy. Estou a dizer, Enlightened é uma série que tinha o Luke Wilson e ele era boa fish na série. Okay. Boa fish na série. O Luke Wilson é boa TV. Ele é boa ator de televisão, não achas? Só que aí tipo. É boa essa vibe. Só que tá da HBO que não tem ninguém normalmente da HBO. Isto é com ele. Yeah, ele está boa fish no Standard Bomb. Sim. Tem aquela sequência com o Elliot Smith, tão suicídio bonita, dele, não é? Sim. Isso bateu-me boa na altura. Sério? Yeah, achei mesmo lindo. Estás a rir? Dessa cena, tipo. Aquilo é muito bom, porque ele é uma animação muito meio tipo. É boé giro. Boé cute, e mesmo assim tu ficas boé, tipo, triste. Eu curti. Curto bem desse filme. Bem. Também Gwyneth Paltrow, excelente atriz nesse filme. Okay. Fogo. Por acaso, nem me lembrava. Ela é boa fixe nesse filme. Boa fixe, meu. Mas o Office Space, pronto, é uma comédia que eu acho que fez em 99. Tem. Pá. É sobre. Não, o Enlightened. Hã? O Enlightened. Não, o Office Space, pronto. Ok. O Mike Judge, criador da Silicon Valley, etc., tem uma cena que é o Office Space, que é um filme boa fixe, uma comédia incrível. Aham. Se calhar vais odiar, mas. É boa fixe. Que é num escritório, os gajos passam-se com a vida de escritório. Pronto. há uma cena muito famosa que eles pegam numa impressora e trazem para o meio de uma. Para o meio de um parque, uma relva, no meio da relva, já não é relva, é um bocadinho maior, não sei o quê. E eles são de Ghetto Boys, de uma malha de Ghetto Boys, têm bastões e estão a partir aquela merda toda. Pronto, é isso. Enlighted é uma série bem da fixe, agora Dan voltou de rehab. Que dá para sacar? Para... Sim, sim. É boa? Aquilo passou no TV Séries, cara, na altura. Aquilo foi cancelado visto em já viste Leftovers? Sim. Tinha uma curto poemas, eu só vi metade da primeira. Depois ela teve a dizer que a segunda era boa e fixe. É? Não, eu nunca vi a segunda. Ah. Só vi metade da primeira. Também só viste metade da primeira? Sim. Pois, não motiva muito, foi não? Motivou até, estava a curtir, mas pá, não sei. E o Justin Theroux é fixe, tem grande casaco nesse filme. Fogo. Nessa série. Não é? De pófia. É Maria Jennifer Aniston, não aparece no Office Space. Yeah. Ah, ok. Sim, sim, eu sei que ela é Maria. Eles são boé, vá, e faz um filme do. Escrito pelo Mike White, que é o The Good Girl. E ele escreveu o Zoolander. O Justin Theroux, yeah. Sim. E o segundo Iron Man, que é o pior Iron Man. Pois é o pior Iron Man. O 3 também é fixe. O 1 e o 3 são fixe. Pois é. Eu curto o Oshun. O 2 é bem chato, pois é. Tem aquela cena, aquela sequência de ação com o. Aquela porrada do Mickey Rourke fez-me bem lembrar, o Deadpool fez-me bem lembrar um bocado essa cena da ação. Yeah. Tipo, quando eles estão no fogo, estás sim, a ver aquela sim, luta sim. Que eles têm no fogo, uhum. É mal feita, tipo. Não curti nada disso. Curtiste o Deadpool? Mais ou menos. Não é muito fixe. Eu curto o Kevin Reynolds. Tenho um filme fixe com ele. Ryan Reynolds. Qual quem é o Kevin fixe? Reynolds? Não sei. É, mas é outro, não é um gajo, não é? Alguém de uma banda ou assim. Eu conheço esse nome, mas. Existe. Já viste. Peraí, onde é que isso está? É um filme fixe com ele. The que é o Buried. Buried? Yeah, que ele está enterrado vivo, ah, que é yeah. Um espanhol. Estás a ver? Yeah, eu sei o que é, nunca vi. É boa, é fixe. O gajo é fixe. Sim. E o gajo é fixe. E tem outro que é o The Voices. Sim, que é o da. Da que fez o. Que tem o Anna Kendrick o, também. Que é da que fez o Persepolis. Tive que fazer essa cena, pois é. Ok. Nesse não gostei, mas gostei do Voices. É tão fora. Do Voices é fixe. Completamente fora, sim. Pá, eu tenho visto. Pá, por acaso havia uma altura que eu vi montes de filmes com a Anna Kendrick, mas tipo todos ao calhas, que era de repente ela aparecia. Tipo, foi na altura que vi o Drinking Buddies também, que ela está sempre a aparecer. Ela tem mesmo arte que vai desaparecer, não achas? Porquê? Porque eu estou a vê-la, bué. Tipo, houve essa altura que eu estava sempre a vê-la como secundária em todo o lado. Foi na altura do Pitch Perfect, sim. Tipo entre quase a ver o segundo, que ela estava em todo o lado, ela também apareceu naquele filme do On the Air. Up in the Air. Ela foi nomeada para um Oscar para esse filme. Pá, como é que é possível? Ela está insuportável. Ela está bem por acaso, é verdade. Ela está insuportável, ela está bem. Bem por acaso. Não, é a personagem dela é insuportável. Ah, sim. Tipo, ela está bem no filme, não é? Eu curto bem, eu curto bem a Ana Kera. Yeah. Pá, não gosto. Ela tem um bocado de cara irritante, não tem? Ela é um bocado anóia. Mais uma vez, as características físicas das pessoas. Ela é um bocadinho anóia, mas tipo... Imagina que as pessoas dizem isso de ti. Misty? Imagina que as pessoas diziam isso de ti. Então... Ela tem uma cara um bocado anóia. Pá, acho legítimo, tipo, às vezes, já. Eu já vi fotos minhas, meu Deus, tipo, porra. Ligando a chartel, não. Mas é tipo... Mas é Anna Kendrick, tipo, como é que. Tipo, é Anna Kendrick, olha lá o que é bifar a Anna Kendrick. Ah, tá tipo, bem, sim, LOL, tá tipo, olha lá quem é que ela é, uma movie star, meu. Mas imagina. Como se ela, imagina tipo, que há uma rapariga cara igual à dela e como vai ouvir. Mas ela é bonita, eu não digo tipo. E ela é gira até. Mas tipo, até. Tem aquela cara, ela faz uma cena. E ela no Pitch Perfect. Pá, ela a cantar. Eu adoro o Pitch Perfect. É fixe o primeiro. Não gostei da primeira vez que vi. Eu gostei. E curti bem. Mas tipo, está-se bem. Não é especial. O segundo não gosto. Mas é fixe, é hilarious. É, tipo, é bem engraçado eles a cantar à capela. É bem engraçado. Gosto mais da cena da batalha do segundo, mas não curto tanto. O segundo, pois, não tento pegar. E tem aquela outra loira má que é fixe também. Christine. Que é loira má? Christine Bell? Christine Bell? É assim que se chama? A do Veronica Mars? Não. Não, essa não entra no Pitch Perfect. Não, pois eu acho que se calhar parece. É a do True Blood, uma loira do True Blood. Nunca vi True Blood. Não. Também isso vi tudo True Blood. Eu vi o primeiro episódio do True Blood, achei aquilo horrível. Vi um episódio um bocadinho de temporadas mais à frente, achei aquilo horrível, tipo das piores coisas que eu vi. E eu achei fixe. tinha cenas boas fixas. Ficou verdadeiramente ridículo. Andy Pack não tem grande cara. Não tem. Só tem grande cara. É verdade. É boa fixe. Tem aqueles dentes afastados também. Ok. É grande onda. Acho que é boa especial e acho que tipo, acho boa fixe ela ter estado nessa série. Tipo. Ela não fazia nada há boa tempo, acho eu. Há boa tempo. Não era? Quando é que começa a True Blood? Não sei, 2006? É? Oi? Não, há de ser um bocadinho mais, 2008, 2009. E acabou há 2 anos? Sim, mas há de ser tipo coisa. E tem 5 temporadas? Ela aparece. Há 7 anos? Squid and the Whale, do Noah Baumbach. A fazer de quê? Ele é aluna do Jeff Daniels, ou não? Não sei. Acho que é um pouco isso. Desse filme. Esse gajo tem um filme bom. Isso. Esse gajo tem um filme bué fixe que é o Frances Ha. Sim. Esse é bué fixe. Bué estranho ele ter esse filme, não é? Porquê que é bué estranho ele ter esse filme? Porque é bué bom. E os filmes são maus? São bué maus, mano. Ele é terrível. Pô, e tem uma namorada tão gira, meu. Ela é tão linda, não é? Greta Gerwig. Fogo. Ela é bué gira, não achas? Pá, ela é mesmo tipo, eu vejo filmes dele por causa dela, tipo aquele último também, Mrs. America, não tem graça nenhuma. Também é outro filme assim, vi. Tipo, pá, porquê que se faz filmes indie, tipo assim, todos tipo uma historiazinha de nada, tipo, que não interessa a ninguém, e ela é assim. E o Francis Sá foi o que ele fez a seguir àquele. Oh, Greenberg, não foi? Olha lá, tipo, a diferença de cada um. Pô, eu curto incrível, Greenberg. É pá, que horror. O filme é horroroso, man. Greenberg não. Ben Stiller, dramático. Eu adoro o Ben Stiller e adoro que me metam a adiar o Ben Stiller, que é muito bom. Fogo, man. Pessoas horríveis. Filme é horrível, não gostei nada. E o Noah and the Squid and the Whale. Sim. Epá, também não. Mas esse Frances Ha é tipo, é boé fixe, ela tipo, é boé gira e tipo. Ela também está boé gira no outro. Ela faz-me lembrar tipo. A mulher, estás a ver Masters of Sex? Sim. Ela é um bocado parecida com a mulher dele na série. Não é parecida, mas tem a mesma vibe. Eu só a vi aí, no Masters of Sex. Também é boa, é linda. Eu nunca a vi a mais nenhum lado. É? Nunca. Eu conheço a mulher dele lá, coisa. É uma boa gira. Mas é um bocado feito. Mas a última, tipo, e a última série que eu curti mesmo. Porque isso era um bocado. A tentar ser essa que era o Mad Men, tipo Master of Sex, tentou ser um bocadinho assim na hype vintage outra vez, tipo hype 60, tipo, o pessoal curtiu o Mad Men, vibe 60, 50, tipo, fazer essa, mas tipo, deixei de ver agora na terceira. No último, quando a gente fez o especial Café, eu estava a ver a terceira e estava bem entusiasmado, e depois tipo, não voltei a pegar. Ele é boa, é fixe. Os atores todos nessa série. O Michael Cine, eu acho. Uhum. Pois é. E agora o Easy Cup, desde sempre. Sim, mas. E o Mean Girls e essas coisas todas, ela é tão fixe. Pois é, ela é a gótica do Mean Girls. Pois é. Esse por acaso curtia ter esse DVD, não tenho. Isso é bué fixe. Pá, sabes que se sonhares, um dia consegues alcançar. Curtia bué comprar também os de Xavier Dolan também, não tenho nenhum dele. Curtes bué o gajo? Uhum. Curto bué. Tipo, por acaso tive, porque vi um Mami no outro dia à venda. Okay. Só que era uma edição bué rasca, estás a ver? É bué tipo pegadas e é bué leve o DVD. Sim. E tipo, está-se bem, mas tipo, mas curti bué rever e pá, são bué bons, eu vi, só não vi um dele. E qual é que era a série que estavas a dizer? Estavas a dizer a última série que vi? Que curtiste? Foi o Mad Men. Ah. Curti mesmo a série, tipo, toda. Tipo, vi mesmo toda e foi tipo, uau. Tipo, curto bué Mad Men. Foi bué fixe. E. Pronto. Pá, mas isso tipo. Yeah, mas eu entretanto tipo, já não compro essas cenas. Se eu saco tudo. Acho, e dá para sacar com mais qualidade do que em DVD. Sim. Por isso tipo. Pá, eu não vou comprar Blu-rays, tipo. Um bocado. Não sei, depois quando deixar de dar para sacar, que já estou a ver que vai acontecer, não é? Eu acho. No outro dia estava. Tipo, a sacar Game of Thrones estava com dificuldades, mano. Fui assim ao sítio de sempre e estava tudo tipo removido. E tipo, pá, muito tempo, demorei tipo 5 minutos, estás a ver? Mas foi tipo, pá, fogo, tipo, não me foram, isto está bem difícil. Tipo, daqui a nada eu não vejo. Passam os episódios tipo no mesmo dia, tipo, no dia a seguir em Portugal. Sim. Pois é, no sci-fi, não é? E aí eu tenho mesmo, por acaso podia ver. Nem precisava de ser caro, mas eu curto ver aqui no quarto, acho mais fixe. Tipo sem o símbolo do sci-fi. Acho fixe. Mas o sci-fi era do canal Way querido também. Passa filmes muito maus, aquelas cenas. O Sharknado e assim, e passam tipo todos desse género, tipo. Está no Shark. Como é que se chama? Sim, não sei. Eles têm um nome. Eles têm um nome qualquer. Isso não tem graça nenhuma. Isso é tipo. Para ser mal feito. Puxão, ser mal feito de propósito. Tipo, qual é a graça? Eu curto é que às vezes há tipo campo contra campo em que de um lado é inverno, do outro é verão. Porque eles não fazem coleção de cor e tipo. Pois não, é horrível. É cores horrorosas, é olha, outro filtro horroroso que esses filmes não, têm. Isso não tem filtros, eles não fazem coleção de cor, tipo, olha, está sempre a mudar a cor aí, não é só um filtro. Oh. Se calhar curto isso. Não sei, eu quando vi o Dino Shark, achei bem engraçado. Só que depois vi mais outros dois ou assim e fiquei tipo. Como é que eu não te peguei que isto era horrível? Sabes que primeira eles vez. Eles fazem sempre filmes. Também como o Robocop. Este é o Atlantic Rim. Ah, giro. Deve ser específico isto. Não. Como o Robocop, o quê? Como o Robocop, que eu vi agora no Indie. Sim. E afinal não tem graça nenhuma, mano. Tem bué de graça. É bué tipo. Tem bué de graça, mano. E também tinha que gostar. Eu também curti o bué de Starship Troopers, tem aí. E do Total Recall. E agora estou com bué medo de ver esses filmes, mano. Acho que aquilo não vai ter graça. Acho que depois tem as casas de banho mistas, os chuveiros mistos. Pronto, só por aí, acho que já vale. Estou tipo. Não sei. Estou a brincar, não vejo os Starship Troopers tipo há 15 anos. E eu tinha visto o Robocop pela primeira vez já há pouco tempo. Sim. E fui ver ao Indy e fiquei tipo, ah, por acaso foi fixe, ofereceram um bilhete. Não comprei para ir ver. Mas tipo, achei tipo, ah, eu gostei, tipo, da primeira vez que vi, agora vou ver no cinema fixe. E aquilo é boé. Não sei, é condescendente com americanos, não é? O gajo é um holandês que faz um filme assim mega violento porque é o que os americanos gostam e é assim cheio de graçolas a piscar o olho ao público, boé, é tipo mete irritante, tá? E o filme é um bocado seca, já, e assim disparatado e assim mega violento de propósito, é boé tipo básico. E o Starship Troopers também é assim aquela metáfora sobre a sociedade americana. E eu estou bué tipo. Eu gostava disso. Mas a sociedade americana concede em Buenos Aires. Hã? Concede em Buenos Aires a sociedade americana. O quê? É a única coisa que eu me lembro do filme, porque é passado em Buenos Aires. Buenos Aires é tipo a cidade principal do mundo. Ok. Não me lembro. Não me lembro, só me lembro ter o Barney. Sim, sim, tem o Neil Patrick Harris. E o Total Recall também não me curti, mas eu curto os fases negras. Eu vi o Total Recall para aí 100 vezes na vida. Era um filme que eu fui em VHS em casa, é fixe, em casa é? Da minha avó, e eu e o meu primo vimos sempre o filme. Só que aquilo não começava do início. Pá, e havia uma parte em que estava Sharon Stone e o Arnold Schwarzenegger em casa e não sei o quê. E havia uma parte em que aquilo alguém gravou por cima, um especial de Natal do Tony Bennett. Oh. Era Tony Bennett e crianças a cantar Natal. Depois tinha tipo 2 minutos disso e a seguir aparecia tipo. Que seca! O gajo a trabalhar nas obras. Uh-huh. Que ele trabalha nas obras. Sim, sim. Por sim. Repente, ah, mas é logo no início. Sim, sim, sim. Ah, está-se bem. Tipo 2 minutos. Okay. Tá mas bem, aquilo bem. Não começava mesmo do início. Yeah. Tipo, foi apanhado tipo. Ok, ainda por cima tinha outra cena. Tinha outra cena a meio. Eu com o Back to the Future, eu e os meus primos víamos sempre na passagem de ano. Sim. O Regresso ao Futuro, e também nunca começava do início. Yeah. Só quando eu comprei a caixa em DVD, a caixa em cassete. Ah, sim. Comprei a caixa em cassete, é que vi tipo o início e não perdi nada. É ele ligar tipo a guitarra. E ainda tinha ele a concorrer para. Por acaso isso fazia falta, que é ele a concorrer para o baile, para a banda. Lição, como vamos fechar isto, é que a pirataria não compensa. Ah, isso não era pirataria, isso era gravado da TV. Isso é pirataria. Oh, para tu veres depois, tipo em casa. Pirata. Pirata. Até saía na TV Guia, exatamente, isso tinha a capa do TV Guia. Pronto, era a TV Guia a encorajar a pirataria. Pois. Nunca viste aqueles autocolantes que havia, que era Home Taping is Killing Music. Não. Eu acho isso ridículo. Eu saco, mano. Como é que eu a sacar Game of Thrones estou a prejudicar Game of Thrones? Tipo, não me parece, mano. Há coisas que. E há boas cenas. Tipo. os filmes Tuga nunca dão na TV, man. Passam bué, tipo, não passam assim tanto na Cinemateca. Às vezes é tipo, o Jaime. Sim. O Jaime nunca dá na Cinemateca. Curtes o Jaime? Bué. Sério? Tu vais com. Não estou a falar do de 74, toda a gente fica tipo, é bom, e depois percebem que eu não estou a falar do Jaime de 74. Não, estou a perceber. Estou a falar do. 98, 93. Do Vasconcelos. Diz o teu próprio Mando Baixo, aquela. Yeah, exatamente. Eu queria bué ver esse filme. Pá, e não dá na televisão na Cinemateca. Acho que saiu na série Y. Se calhar. Também, por acaso também saiu o Zona J, que eu queria comprar. E tu curtes o Zona J? Sim, acho engraçado. É tipo, é um bocado tipo Crime de Padre Amaro com a imagem dos Niners, estás a ver? Então tipo, eles engaltam nas Olaias. E com o Silvio Alberto. Isso não sei. Silvio Alberto é uma das atrizes do filme. Não sei, não estou a ver quem é Silvio Alberto. É uma apresentadora da RTP. Pronto, ela é tipo amiga da principal. Não me lembro, mas tem também o NGA em puto, a rapar. O puto que rapa é o NGA, o é pequenino. E pronto, tipo, saquei o Jaime, não é? Não tem mal nenhum, meu. Tipo, é difícil de ver e eu queria bué ver o Jaime. E por acaso é fixe e tem um bocado de má qualidade, mas guardei. O António Pedro Vasconcelos vem cá à tua casa prender-te. Ele, tipo, eu acho que ele é fixe. Ele tem, tipo, é bem intencionado, assim. O pessoal também diz um bocado mal dele, tipo, assim, um bocado à toa, não é? Porque, tipo, o Call Girl Bell Paparazzo não sou nada especial, mas, tipo... Acho que ele tenta bem fazer a sua cena também, com... Acho que ele gosta mesmo daquilo. Sim. E o Jaime, mas o Jaime acho que é mesmo fixe. Acho que resulta mesmo Imortais, bem. Curtos. Nunca vi. É fixe. Eu curto os Imortais, sim. É aquele em que o Nicole Brown entra e está tudo por essas cabrões. Pois, eu sei, já vi sempre partilhado. Eu não vejo os Imortais já há muitos anos, mas... Tu já viste o Jaime, do Perdidos e Achados do Jaime? Não. Estás a ver esse programa? Sim, da sim. SIC? Pá, tens que ver, é poeta triste. O melhor Perdidos e Achados que há, do Chester. Ele diz... é fixe. Não, este é poeta triste. Este ele diz. Acho que foi o João Portugal que recusou, por ser. Ah, pois é. Há um que não aparece. O Nória mandou-me um irmão. E o... Pá, mas o do Jaime, eles entrevistam um ator. Opa, e ele diz que é a pessoa que mais vezes viu o Jaime. Ele viu bué vezes. E tentou ser ator depois. Porque ele é bué puto no filme. Sim. Pá, e depois vês o Vasconcelos a falar e é tipo, pá, eu sempre disse aos pais, só porque ele tem esta graça em criança. Sim. Pá, não quer dizer que ele vá ser ator, não sei o quê. Pá, assim uma cena. Pá, tipo, claro, tipo, toda a razão. E ele ficou com a ideia, acho eu, que ele é. Pá, que ele podia ser ator depois. Pá, e ele é tipo, é um. E é, ele não tem muito pinta de ator agora. Sim. E ele ficou, e depois ele no fim, ele mostra a moto do filme, deixaram-no ficar com a moto com que ele anda. Uhum. Opa, é tão sweet, meu. Opa, eu ia chorando nesse Perdidos e Achados. É boé querido. E é fixe. Eu curti bué ver no cinema, o Jaime. Porque tem um bocado de má qualidade a cena que eu saquei. Mas é cool, tipo, acho que está tipo, tá bem escrito. Pronto, tenta ser a americana com a cena Tuga, que acho que está fixe, acaba com o Nina Simone, assim mesmo, tipo, isto é a americana. Tipo assim, bom, uma Nina Simone dele a bazar de moto. Tipo, achei bué fixe. Surpreendeu-me bué. Bom, acho que estamos. Obrigado. Fixe. Obrigado. Thank you.